Normalmente vai jogar CLB. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambu. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só dou moral quando for primordial. Chega 5:30, não bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. O Estádio 97 também tem oferecimento da Acer, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. Seja bem-vinda, Pizza Hut, aqui no Estádio 97. Porra, meu Deus. Que legal, hein? E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. Tá no ar, Estádio 97. E aí, pessoal, beleza? Boa tarde. Ah, tamo aí, né? Beleza. Opa. Eu acho que foi pro saco aí pro Bayern, hein? Olha, Bayern e Atlético de Madrid tá dando 2-1 pro Bayern. Mas o resultado é ruim pro Bayern. O Bayern, se quisesse classificar, acaba nunca o jogo, tem que fazer 2 de diferença nessa altura. Tem que fazer 3-1. Esse jogo só acaba quando o Bayern fizer mais um, né? Diga, mano. Vou te falar a real, hein? O Bayern, 50 minutos, foi roubado, cara. O Bayern foi roubado? Foi roubado. O gol do Atlético de Madrid foi um lance difícil, mas o jogador tava impedido. Sim. O Griezmann ali, o francês. E houve um pênalti também aí pro Atlético de Madrid, que foi dado pelo árbitro, que a falta aconteceu fora da área. Ou seja, os caras prejudicaram o Bayern. Não é só aqui que a arbitragem é um é lixo. Ruim, né? Não, lá é fora também é. Acontece. Exatamente. Não tanto acréscimo assim, mano. Teve alguma coisa? Porra. Dois pênaltis, né? Ora, 50 minutos, velho. É que teve o pênalti aí, o que o Miller perdeu, pra quem não sabe também. O Miller aí do Bayern, acabou o jogo aqui. Acabou. Então, acabou. Atlético de Madrid classificado pra final da Champions e agora aguarda ou Real ou Manchester City. Acho que vem Real, hein? Mas e olha lá o que tá acontecendo! Olha o que tá acontecendo no campo! Olha isso! Olha, meu Deus do céu! É que esse narrador do Esporte Interativo. Os jogadores estão saindo de campo! Essas narrações do Esporte Interativo é assim. O cara tá saindo de campo, é como fiz o Rudy aí. Tá saindo de campo, é como lateral. Se fosse fazer gol. Olha só, ele cumprimentou, tá, olha, falando com o repórter, emoção aqui do Esporte Gritativo! Eu falando sério agora, eu queria, viu, mano? Sim. Eu queria conhecer o fono desses caras, velho. Esse cara é um milagreiro, velho. Eu também queria conhecer. Eu também queria. Esses caras ficam torcendo pra não ir pra prorrogação. Acho que é corda vocal de aço. É a mesma voz, eles ficam intercalando, muda o cara. Todo mundo percebe. Grita assim? Será que são várias pessoas cada que ficam fazendo rodízio? Muda o cara, é a mesma. É mesmo? Eu vou te falar, olha, tem que ter uma garganta, cara. Tem. Não é não? Impressionante. Não é não? Não, mas ô Sombra, eu respeito a condução da locução do pessoal. Mas uma não coisa é o locutor... político. Não, mas é verdade. Não, eu particularmente não gosto. Ele vai dar no meio, porque ele falou respeito, ele não, vai dar não, no mas meio. Mas é verdade, ô Rod. Uma Oi. Coisa é o locutor enganar o ouvinte quando o cara tá no rádio. O cara, por exemplo, ele passar uma TV emoção. Não dá, né, mano? O cara passar uma emoção, Domênico Gato. Por exemplo, o cara tá na intermediária, o cara já tá falando que o cara tá dentro da área pra bater. Aí vai, né? Aí o locutor de rádio, ele consegue fazer isso porque o cara não tá vendo a imagem. Agora você dá uma emoção que não existe num tiro de meta, velho, praticamente. É brincadeira, né, cara? É tão absurdo que o locutor de rádio acha muito gritado. Ele fala, não, cara, dá uma segurada. Imagina esse cara narrando bote. Lá vem a bola! Afrânio jogou a bola, lá vai! Afrânio. Olha a bola! Olha a bola! Três horas, né, vai chegar, chegou! Chegou e não valeu o lance, não valeu. É, Joaquim ficou só olhando. É. E Joaquim morreu do coração no meio do jogo da bota. 98 anos, Joaquim. Muito bem, muito bem. Vamos às manchetes do Vamos Estádio aí, 97, seu Bento. Opa, boa tarde. Vamos começar com quem tá quietinho aí, que mais que tá pegando fogo, Parmeira. Opa, só pegando fogo por quê? Só um minuto, antes de começar. com o RG, mas... Olha o RG! De novo! Prazer enorme, um prazer imenso estar aqui de volta com vocês. Você ficou tanto tempo longe do estádio 97? É. Ai, você... Sabe, uma eternidade. Sabe o que é isso, Domênio? Ah. Isso é o arrependimento desses canalhas que ontem... E ontem ficaram montando aquele circo todo. Eu tô falando pensando que os ouvintes, ouviu, né? Pensando que os ouvintes do estádio 97. Não ia te contar. Eles ficam acreditando nisso. Isso é um canalha. Esse baixinho ele só não tem tamanho. E o outro ali? Ah, aquele ali. Peraí. Esse ainda aí foi pro. Esse aqui. Tem que ver aquele ali. Esse aqui só não tem tamanho. O resto é safadeza pura. Você tá indo na conversa de ouvintes. O ouvinte não tem crédito. Você tá parecendo palhacinho, pô. Não, você tá indo na conversa de ouvintes que às vezes podem ser tendenciosos. Ah, nossos ouvintes são fiéis, são fidedignos. Você vai ver que provavelmente haverá muitos ouvintes e maioria de ouvintes que são contrários a esses que ficaram te induzindo contra nós. Você pode verificar isso. Tá bom. É verdade. Mas não me espanta que tenha pessoas aí atacando eu e o Benjamin. Eu? A gente vê no cenário político tanta gente fazendo coisa errada. E que ainda tem apoio. Amigo. Tá vendo? Vocês ficam imitando esses políticos aí? Não me espanta. Tá vendo? Agora eu vou falar uma coisa, hein? Eu vou fazer um elogio pro Sombra. Por quê, Aguinaldo? Olha, essa sua gola vê. Os pelos saindo é uma coisa gostosa demais. Ah, vai lamber sabão. Olha, eu lambo fácil, se você quiser. Não. Fica tranquilo que eu vou arrumar uma gola V pro Domênico. Tá bom. Domênico, se inspire nele. Sai que é sua. Parabéns. Sai que é sua. Aniversário do Domênico. Olha, você tá no estilo Fiuk com o Tony Ramos. Ah, é? Gola V peluda. Você acha que se a menininha de Guarulhos dá uma olhada? Ele não gosta dela, por isso que ela nem aparece. Ele tem raiva da banda. Ah, não tem, a gente vai ter raiva. Então ela vai voltar a aparecer. Não tem raiva dela, não. Raiva jamais. E pode ter raiva da Amanda, é a esposa dele. Raiva no meu dicionário é uma palavra que não existe. Tá bom, você tem ódio da Amanda. Ódio. No meu dicionário é uma palavra que não existe. Verdade, eu concordo. No do sobre isso aí não passa. Não. Não existe. Não existe fora de ordem, viu, Barra? É o bastardo do Lord Bolton. Para de dar spoiler, mano. Para, olha, o Mota. Você é o rei dos spoilers. É o rei do spoiler. O Mota. É, paga tão caro que é uma pena que eu tenho medo da gente perder ouvintes, porque o Mota fica contando o que acontece em seriados de sucesso, aí o ouvinte não quer saber. Nossa, ninguém sabia que o Jon Snow ia voltar. Tem gente que não ouviu o seu podcast. Ninguém sabia. Fala João Neves. Tem gente que não assistiu, às vezes o cara não assistiu. Não, tô falando, todo mundo sabia que ele ia voltar nesse ano. Todo mundo sabia. Lógico, sabia, velho. Você apostava o seu que você tem. Apostava. Apostava nada. Mas já tinha foto dele, já. Eu vou dar o spoiler aqui, né? Qual é o spoiler? Momento, spoiler. Fala em pretzel. Vinheta, pode rodar. Ah, spoiler do impresso. Essa é minha vinheta. Né? Nossa, pô. Gravar essa vinheta. Quem que fez essa? Tá gravada, você não percebeu? Ah, ele soltou ela. Enfim, solta de novo aí. Atenção, vou soltar de novo, atenção. Já. Isso. Aí, travou, faz de novo. Um, dois, três, já, apertei o botão. Spoiler com impresso. Olha aí. No filme Noé, tem uma arca, hein? Tem. Como assim tem uma arca? Esse é meu spoiler. É, então, lógico que tem uma arca. O pai que não assistiu o filme tem uma arca. Não é arca. Tá maluco, porra. Tô cravando essa. Vamos fechar aqui a minha participação. Não, spoiler com impresso. Olha, de novo a vinheta. Muito boa a vinheta, hein? Solta aí de novo. Atenção, já. Spoiler com... Não travou. Engasgou. Travou. Essa travou. Engasgou. É, se pulsar... Spoiler tá com impresso. Olha. Spoiler com impresso. Obrigado. Muito bom. É, boa. Alexandre Impretzel aqui no estádio 97. Parabéns, hein? Nós. Obrigado, né? Vou me aplaudir também. Olha que time de repórteres nós temos, hein? Tá. Opa, Impretzel, moto. Boa, velho. Ai, ai. Vamos, ai. Vamos lá. Parmeira. Ó, Domênico. Opa, Impretzel imprestável. Ô! Fala de nós, seu Bento. Ô, tudo bem, Domênico? Nós, fala de nós. Vai ganhar o prêmio. Olha, apreciado. Opa! Tá. A coisa tá meio difícil lá, hein? Que foi isso, meu amigo? Paulo Nobre e patrocinadora não se entendem. Já novo? No terceiro mês. De novo? Sem receber do patrocínio. Não recebeu? Segundo... Não. É sério? Sério. Paulo Nobre já teve que pôr de novo para pagar os custos e também o salário do Barros, que quase bate R$1 milhão aí por mês. Ah, caralho. O salário do Barros, quem paga é a financeira. Então, mas... Esses caras estão pagando, quem tem que pagar. É isso que eu tô falando. Então, outra coisa. O salário do Barros está em dia. O que não está em dia é a cota não, que ela... Então, mas quem colocou do bolso foi o Paulo Nobre. Está para pagar o salário dele. Mas isso aí não está acordado? Então, por conta... Tá acordado, velho. A informação uma hora que tem... Pagar, que é por, não tá dormindo. Por conta de aditivos no contrato com a patrocinadora, ainda não foram assinados por ambas as partes aí. Então, o Palmeiras tem quase 19 milhões acumulados a serem creditados pela investidora. Então, o que acontece hora, é o seguinte, pagar, o Domênico, né? Não, mas não é porque a financeira tá sem dinheiro. Não. O que acontece é o seguinte, existe uma rusga, tá certo? Existe uma discussão aí que, inclusive, tá indo para a justiça entre o Palmeiras e a financeira que patrocina o clube. O que acontece? Desde o ano passado, o marketing do Palmeiras tem dado algumas barrigadas, né, Domênico? Começou já com aquele negócio da camisa retrô, que era a leiteira lá que os caras colocaram, e a empresa já ficou brava, tá certo? Sim. Essa camisa não chegou nem a ser vendida, mas houve a possibilidade de começar a vender. Depois, Domênico Gatto, com a conquista da Copa do Brasil, a financeira, teoricamente, estava ali estampando a camisa do Palmeiras, deveria aparecer também no momento crucial, tá certo? Na hora que o cara vai levantar a taça, não era a camisa do Palmeiras, a camisa de jogo que estava sendo utilizada, era uma camisa comemorativa. Um outro lance, Domênico Gatto, que deixou os caras ali chateados com a diretoria do Palmeiras aí, com o Paulo Nobre, com o departamento de marketing, foi o fato aí do Palmeiras ter colocado a propaganda aí do seu sócio torcedor junto na camisa, sendo que a financeira entende que ela tem exclusividade na estampa da camisa. E não pediram autorização para ele. Se que o Palmeiras quisesse colocar alguma coisa referente ao projeto de sócio torcedor, que essa empresa aí, no caso a financeira, deveria ser comunicada. Então, já existe aqui um puxa daqui, empurra ali. Um puxa daqui, empurra ali. O Paulo Nobre, ele colocou panos quentes aí naquela primeira situação, quando houve aquele negócio da camisa retrô e tudo mais. O Paulo Nobre foi lá, esclareceu e tudo mais. Houve lá um acerto. Depois, aconteceram esses dois fatos aí que eu citei, tanto na conquista da Copa do Brasil, quanto essa estampa do Avante aí, na camisa do Palmeiras. Isso gerou novamente uma rusga que a própria financeira não aceitou. Então, o que precisa acontecer? O Paulo Nobre tem que ir lá novamente, fazer aquele desembaraço que ele fez da primeira vez para que volte, teoricamente, à situação normal. Mas existe ali, Domênico Gatto, uma guerra de vaidades. O Paulo Nobre é um cara orgulhoso, tá certo? O do lado de lá também é. Então, enquanto um ceder nessa transação aí, vai continuar nesse impasse. O Paulo Nobre tem que fazer o que ele fez da primeira vez. Ele tem que ir lá falar, erramos, tá certo? Dá o braço a torcer que o Palmeiras errou e vai lá e acerta. Aí a financeira vai lá e paga o que precisa pagar. Porque o Palmeiras tem que receber também, né? Não dá Paulo Nobre ficar tirando o bolso todo mês, né, Domingo? Se aqui uma fonte me diz aqui o seguinte, que estão brigando por conta de uma cláusula, tem uma multa no contrato lá, eles querem 2 milhões e meio de reais se o Palmeiras estampar qualquer coisa que não for a marca deles, né? E o Palmeiras até concorda com o Samuel, mas apenas de 1 milhão, e não 2 e meio. Concorda com a multa, mas não com o valor. Mas não com o valor. Então essa é a briga também. Né? Mas eu vou dizer uma coisa, pelo que eu vi, a coisa parece que tá indo pro saco. Tá indo, é o terceiro mês, Domênico. Essa é uma coisa entre aspas simples. Mas né? O Paulo Nobre, aí é uma coisa que também já me contaram também, uma outra pessoa. Dizem que o Paulo Nobre já tem um plano B, hein? Já tem aí uma marca aí que quer estampar, hein? Mas já tá assim, velho. É. Não, vou te três falar. Meses, mano. Mas, não, tudo bem, mas eu vou te falar uma coisa. Olha, não sei valor, nada que, disso, mas... Ó, arrumar essa grana que esse grupo dá pro Palmeiras todo mês, por ano, quanto que é? 60 milhões? Não lembro, Sombra. Vou te falar, hein? Se em três meses difícil, são 19, hein? Faz a conta. Alguém pra encampar 60 milhões no ano? Eu não sei, o número que eu tenho na cabeça é 60. 12 vezes 6 é quanto? 12 vezes 6, 72. Então é isso aí. Que é o que está atrasado três meses, que é mais o salário do Barros também. Mas você está em contrato, né? Eles vão ter que pagar aí, de uma Sobra. Forma ou de outra. Exatamente, ó, 72 com 60, com quase uma milha do salário do Barros por mês, dá 72, é isso aí. É grana, hein, velho? É, mas é aquela coisa, tem que pagar, em tese tem que pagar, mas isso aí vai, depois vai para a justiça, o nego vai ficar lá brigando na justiça. É que o Palmeiras tem o cara lá que segura até receber. Pô, né? Então... isso aí, é um deus, né? Um deus, Paulo Nobre. O cara tá segurando. É um sobre deus, né? Que mais? Ah, tá de férias, pegou o zagueirão lá colombiano. né? Tá chegando aí, todo mundo elogiou esse jogador em tudo que é lugar. É. Vamos ver se na prática. Pô, é bom. O cara tem 1,93, né? É, cara, mas ele é só vai jogar lá na frente, né? Ele cara... é que faz aquela dancinha. Brasileiro, lá, né? Lá o cara é um arranha-céu. Ele é zagueiro. Ele dança zagueiro igual... tem que ser alto, né? É, zagueiro. Tem que ser grandão, né? Não, tem que ser alto, mas tem que ser bom, né? Isso aí. E a camisa do Palmeiras, gostou, Júlio? Gostei. A nova camisa, eu achei bonita. De foto, parece que é legal. É. Vamos ver pessoalmente. Ô, Sombra, com relação a um outro grande clube, é um clube já não grande, mas médio, né? E parece que vai pro saco. Que é o caso, pode pôr o hino da Portuguesa aí. É mesmo? É. Saiu uma reportagem aqui da ESPN, que eu tô lendo aqui. O maior prejuízo do futebol brasileiro de 2015 não é do Corinthians, como muita gente fala. O recordista entre os principais clubes do país, com um déficit de 97 milhões de reais. Esse feito nada animador pertence à Portuguesa, que encerrou o ano com perdas de inacreditáveis 125,2 milhões de reais. Meu Deus, hein? Situação que, segundo a empresa, né, que auditou o balanço do clube, coloca em xeque a continuidade do tradicional equipe. Hoje está na segunda divisão do Paulista e terceira brasileira. Pode terminar a Portuguesa. O risco de acabar é realmente significativo, segundo a matéria que diz aqui. É, se você for pensar nos valores aí sim, né, Domênico? Mas ainda tem aquela expectativa de venderem lá o terreno, de fazerem aí construírem um vender o terreno, entendeu? Menor, vai ficar sem campo. É, não, mas vai fazer, tem que fazer um... A proposta é essa, né? De construir, pegar aquilo tudo lá da Portuguesa e fazer um outro campo para a Portuguesa, enfim, quer dizer, sei lá, né? Dinheiro, essa grana, pagar, não vai pagar mais. Não, mas também não é só a Portuguesa, né? Você pega aí... É, mas é que a Portuguesa, a gente sabe, que a gente conhece muito bem da capital. Time grande aí, devendo então, 700 é um time... milhões, não, tudo bem, 300 mas, milhões. Mas o problema é que não é questão de dever. Entendeu? O problema é que eles não têm... como arrecadar para manter o time. É o que a matéria diz também, né? É, mas eles não têm mais como nem manter a equipe. Pega o patrimônio, vende, zera e começa tudo de novo. Mas não acho que não é assim, Fadeiro. Pelo que eu li aqui, o risco da Portuguesa ir pro saco... Sim, claro. Ele é grande, existe. Agora, é claro, se algumas empresas poderiam estar, de repente, ajudando... Será que não há um nobre português? Não sei. Seus donos deve de padaria... Deve ter alguém. Um nobre português, né? Deve ter, com certeza. Sim, lá na região do Brooklyn, lá deve ter. Alguém desceu da caravela. Será? Mas já não teve aquela junção das padarias que estavam anunciando. Mas não adiantou mas olha o valor, né, Mota? Sabe o que acontece, Motinha? Eles até fizeram. O problema é o seguinte: eles até fizeram lá o rateio das padarias para poder, né, bancar a Portuguesa. Mas era em caso, inclusive, da Portuguesa poder subir de divisão para poder ganhar no ano seguinte, que seria esse ano. Por exemplo, deveria ter subido no mínimo para a Série B do brasileiro, porque ela está na terceira. E aí a grana de TV é maior. E aí viria essa grana para os portugueses poderem investir de novo. E também poder subir agora da Série A2 do Paulista para a principal. Não conseguiu e quase caiu. Não aconteceu nada disso. Ficou assim. Então, assim, a grana da televisão foi tudo pro saco. Ninguém vai pagar para ver Série B. Ninguém vai pagar para ver Série C do brasileiro. Pãozinho, a coisa, RG, tá degringolando. Porque esse ano aqui era um ano primordial para o português, para ele subir né, no Paulista e, de repente, da terceira para a segunda no ano passado, para poder manter, mas não está mantendo. A grana do tá pãozinho, pro saco, velho. A grana do pãozinho foi para o saco. É verdade, né? Foi pro saco. E mais uma notícia, né? A televisão Bandeirantes, ela não renovou lá o brasileiro e não vai transmitir o Brasileirão. Hein? Nossa, que perda. Não vai. Ou seja. Agora eu tô preocupado. Eu não sei, Sombra, se abre espaço para uma televisão interessada, mano. Isso eu não sei. Ou a Globo fica sozinha, né? Ô, Domênico, na boa, quem passava o campeonato era a Globo. É. A Bandeirantes chegava que a Globo não tinha. Mas tinha o filão dos caras lá, né? É igual quando o cachorro, Sombra, tá na rua, velho. E ele pega lá aquela coxa de frango e sai correndo. E o outro menorzinho chega perto. Aí fala... Aí ele deixa só o restinho, né? Aí aquela pele que o cachorro não mastigou, também com o gato pequenininho... Não, sim, mas pegava, né? O que ficou ruim... O que ficou ruim é pra quem tem parabólica, entendeu? Porque o cara que tinha parabólica, ele escapava com a transmissão da Bandeirantes. Agora não, entendeu? Vai ter que assistir pela Globo e as transmissões locais. Essa é a diferença. Por isso chama parabólica. É, parabólica. É? A bólica vai ficar só na Globo agora. Não, isso é louco. Muito bem. Vou te falar, hein, mano. É. Futebol não lamenta, mano. Fazora, vai bem, passa de mim. Falar a verdade. Muito bem, muito bem. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento do Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Também impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! E Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem, seu Bento. É o Santos Let's Go. É o Santos Let's Go, RG. Saudade. Sim, de seu você, Bento. Aqui, RG, Bento, eu também. Sim, na sexta-feira vinha... Estive em terras e lembrei muito de você lá. É. Tinha o Jegue Bar. Jegue Bar. Como, RG? Você lembrou do Bento ou do Marta? Não, porque o seu Bento, o seu Bento tem uma criação de Jegue, né? Aliás, foi muito elogiado o prato que você postou lá no grupo. Você viu o prato? É, foi muito elogiado aqui. Né? Ah, imagina. Sombra gostou. Sombra falou que isso aí é raro. É verdade. Então, enfim. Você tem que ir pra longe pra comer. Bem, gente, as patinhas. O peixe aí, né, que, como você sabe, aí no, né, eu tava acompanhando pelo menos o peixe. Sim. Sabe que tá na Finar. Sim. Sabe, beleza. Tá na... Então, porque onde ele tava não tinha TV. Sempre. Mas assim, tentando recuperar o Lucas Lima pro jogo. A região, né, que é pros cantos aí. Que é. O David Braz. Você tem que ir pra Santo Tomé das Letras. Com certeza. É pra onde eu vou, viu, seu Beto? É pra onde eu vou. Na próxima... Já foi, já, meu. É muito legal. Aliás, vou voltar. São Luís e Paraitigo, o bicho pega também, viu? O David... David Braz recomendou ele ficar com o pé pra cima, né? E o Peixe também negocia, né? Como no meio do ano deve perder alguns atacantes, ou se bobear o ataque inteiro, deve ir embora do Peixe no meio do ano. Meu Deus, hein? Emiliano Vecchio. O argentino. É, argentino. Parece nome de piloto de Fórmula 1, pô. É, não é mesmo. Parece mesmo. Emiliano Vecchio. Na ponta, Emiliano Vecchio. De Stock Car. Ele que tá lá na Arábia, tem 27 anos, né? Segundo informações, Dorival já teria aprovado o nome do jogador e tá negociando. Vecchio. Dorival tem as manhas aí, né? Devem saber o que estão fazendo e o que estão trazendo. Então a expectativa é essa mesmo. Tem que trazer, porque o campeonato brasileiro é longo, né? E como todo mundo sabe... Não é fácil, não, né? Não é. Não adianta, é bobagem. Se você tem um time de 11... Esse time tá acertadinho, você caminha. Ai, vai. Mas você tem que reservar o time, né? Não pode ser um número diferente, né? Não. Digo só aqueles 11. Que você tem um time que é só... Entendi, velho. Você não tem a porra do elenco, você não tem o reserva altura, quer dizer. Então, você vai com aquele 11 lá. Aí vai. Pronto, aí entrou amarelo, machucou, pronto. Acabou. Desmontou o time. Já foi pro saco. Foi pro saco. Tá certo. É isso aí, né? Mais alguma coisa do Santos aí? Boa noite. Cláudio Carsudo! Boa noite a todos. Ah, que estéreo. Obrigado por ter voltado, RG. Saudade de você, Carçugão. Uma saudade imensa, eu não consigo fazendo, Davi, palpitar de tanta emoção. Primeiramente, quero avisar que tá Rubens, salgando bem, né? Rubens Barrichello acaba de entrar no Telegram. Quem? Rubens Barrichello. Eu vi. Pra postar o quê? Acaba de entrar no Telegram. Hã? Vocês estão malucos, porra. Ele é amigo meu desde as corridas. Lembro que esse nome, Emiliano Vecchio, foi o primeiro eunuco de César. Quando Eunuco quem não tem o pimbolinho. Exato. Mas peraí, César. RG, você que é um cara... Não, desculpa, Carçudo, por favor, complemente. Exato. Não é, na verdade, era isso. Ele foi o primeiro eunuco de César na época de Roma. Onde eu era um menino que corria... Rubinho Barrichello? Não, Emiliano Vecchio. Ah, o jogador. Que me lembrou. Na época era no Principado de Verona, chamava na época. E eu era uma criança que pescava muito alegre pela Itália, antiga Roma. E hoje você está pescando só no Brasil? Hoje eu estou mordendo todas. Sábado fechei um camarote com a galera. Caramba, hein? Fui por um sertanejo, dancei que nem louco. Eu imagino você. Mas dançando. Teu enteado não gosta de sertanejo, não, hein? Cheguei de madrugada. Não gosta, ficou brava. A minha peguete, viu, o comprovante no dia seguinte. Gastei R$500 em vodka na balada. Caraca. Quem é a sua peguete? Rebbe. Rebbe. Ela tem filho famoso? Ela tem um filho famoso. Eu não vou falar quem é, mas toda vez que eu chego em casa ele fala. Amigo! Mas eu não quero revelar para não falar nomes. Obrigado. Sensacional. Nada, mas você vê como o programa ganha classe com Cláudio Carsudo, né? São 550 anos de jornalismo. O cara sabe, né? É outro nível. Tem a mãe, né? Deus do céu, é outra história. Tem conteúdo. Agradecido. É verdade. Sim. Muito bem. Ô, mano. Sim. Antes de a gente continuar com as manchetes, você pode falar do cartão Zoom, por favor? Posso, claro que eu posso, cara. Atenção, você, obrigado, ouvinte do Estádio 97, hein? Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer? Então se liga só como é fácil, hein? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Cadastre o seu bilhete único favorito e pronto. Ganhe R$5 de crédito nele. Sem conversinha fiada, velho. Sem caô. Sem historinha, tá certo? Você ganha. Não tem papinho furado, não, cara. Você ganha R$5 de crédito nele. É isso aí. Você não ouviu errado, não. Sabe por quê? Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora e em qualquer lugar, tá legal? Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular, cara. Você não sabe como é que se escreve Zoom? Eu vou soletrar pra você. Se liga só. Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Z-U-U-M. Ó, para mais informações, você pode acessar o site também, zoom.com.br/bilheteunico, tá bom? Muito bem, mano, muito bem, é isso aí. Sim. Estádio 97 também, aqui na Energia 97. Lembrando que, olha, quem ligar e disser proteção e diversão só com Bozana, ganha um kit com os dois desodorantes, mais um par de ingressos para assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça, e mais um conjunto de copos de shot dos heróis, tá? Também quem ligar e disser Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorre na sexta-feira a kits da Dutra Máquinas, beleza? E por falar em Dutra Máquinas, tem um recado importante para você. Você tá precisando de ferramentas e máquinas, tá precisando? Você tá procurando, lógico, o melhor preço, não é? Então preste atenção, porque na Dutra Máquinas você encontra tudo isso, ferramentas e máquinas. Porque é a loja mais completa do Brasil em máquinas e ferramentas. São mais de, atenção, 30 mil itens das melhores marcas. 30 mil, você consegue imaginar? Imagina, 30 mil itens. É máquina pra caramba. É uma monstruosidade a Dutra. E lá na Dutra você encontra toda a linha de ferramentas automotivas da Black & Decker. Baita marca. Acabou, por exemplo, a bateria do carro? Furou o pneu? A Black & Decker tem auxiliares de partida e compressores de ar portáteis para qualquer tipo de emergência. Isso é o tipo de coisa. Eu sou um cara que gosta de me precaver, né? Então, eu acho que vai fazer frio, já coloca um agasalho no carro, é. Porra, e ó, eu vou te falar, por exemplo, eu tenho um negócio de encher pneu, mas é manual. Manual. Ah, cara, é duro, hein? Preciso comprar aí, esse aqui da Black & Decker lá na Dutra, cara. Trabalho. E para quem tá na estrada, gosta de estrada, porra, é importante demais, olha, cara. Precisa dar um talento na sujeira? A Black & Decker também tem aspiradores portáteis. Essa é boa pro domínio, que o carro é imundo, hein? É só ligar no acendedor 12 volts do carro e além de muitos outros produtos que você vai encontrar lá. Né, Dodô? Black & Decker você já conhece, não é não? É sinônimo de qualidade, é a garantia de comprar uma excelente ferramenta. E na Dutra Máquinas tem uma oferta incrível para você. Mini compressor de ar portátil. Ó, esse aí que eu quero. 12 volts, Black & Decker. Ótimo para ter no carro, vai no acendedor de cigarros e tem uma lanterna para emergências. Ideal para encher pneu de carros, bikes, mas também vem com bicos para encher bolas, colchões de ar e bexiga. Ó, quem pode acampar, por exemplo, quer levar. Moca, presta atenção, olha, mas eu disse que esse bico é para encher bolas, colchões de ar e bexigas. Isso. Só para isso, viu, Mota? Só para isso, viu, Mota? Eu, não vai usar para a segunda finalidade. Não é para ficar brincando com o bico, não, hein, velho? Atenção pro preço, R$149 à vista. O quê? O compressor de ar. Só isso? Compressor de ar, cara. R$199 à louco. Vista. R$149 à vista. Então, olha, visite barato, uma de nossas lojas ou compre online, dutramáquinas.com.br. Tá bom? Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estádio 97. E hoje eu vou sortear mais prêmio bacana aqui, viu, Bá? Hoje vai ter mais um prêmio legal que eu vou dizer já já. Mas antes a gente continua com as manchetes do Estádio 97. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tricolor, Sombra. Tricolor já está lá em Acapulco, na terra do Chaves. Tá tudo tão bem que você vai dar manchete, eu vou comentar em 5 segundos. Beleza. Então, duas coisas principais. Denis está de volta pro gol amanhã. Aquela coisa, né? Tomara que ele não consiga a proeza de tomar 4 gols. Isso é bom ou ruim? Tem Denis e Lucão. Lucão pode jogar Denis, também. Denis, né? Lucão e Calheri são as novidades amanhã lá no México. Ó, mas o Maicon ficou de graça agora esses 4-0, hein? Hã? Agora eu acho que o Toluca tem chance, cara. O Denis no gol? Ó, Denis e Lucão. O Lucão também, né, fortes emoções, hein, mano? Mas o Maicon postou no Twitter dele. Maicon. Que ele falou que ele tá bem melhor e que ele vai fazer tudo pra jogar. No gol? Não, ele vai jogar. Pô, quem dera. Ele jogou melhor gol, que tá o... garantido. Você prefere o Maicon no gol, Martim? Pô, logo, no dia do goleiro, minha homenagem foi pra ele. Caramba, hein? Quer dizer que amanhã é só emoção, mano? Ah, difícil. Não, São Paulo passou. Não dá pra crucificar os caras. São Paulo já foi. Para. Queria ver se ele sustentava. Porque se o São Paulo fizer RG, o cara tem que ganhar de 6, velho. RG, o São Paulo matou o Toluca. Fazer o São Paulo vai. O problema é o São Paulo tomar. O Cruz Azul fez o velório no domingo e o São Paulo volta pra enterrar agora. O problema é o São Paulo não fazer. Os caras não deixaram o São Paulo fazer, né? Imagina, vai ter que jogar 90 minutos, os 11 embaixo do gol do São Paulo lá. Já foi, já era. Não, mas a gente conversou com o Kelvin hoje na hora do almoço lá na Fox, lá, Sombra. Ele falou que a estratégia que São Paulo vai usar aí é defensiva, que eles vão explorar. Vai sair no contra-ataque, né? O São Paulo não precisa sair que nem louco pra tentar fazer um gol, porque, pô, já tem uma vantagem de 4, né? Se o São Paulo fizer um gol lá num contra-ataque, o Toluca tem que fazer 6. Aí já é. O São Paulo já matou o jogo aqui. Quem vai pra cima é o Toluca. Se você é técnico, por exemplo, e você tá perdendo de 2-0, qual a sua orientação? Se segura mais na defesa ou vai pra frente pra fazer o primeiro? Eu acho que São Paulo não pode correr o risco se tiver de tomar 2-0. Já começa por aí. Não, o São Paulo colocou uma situação aqui que São Paulo estiver perdendo de 2-0. Ainda pode tomar mais um. Se São Paulo tomar um gol, Sombra, já tem que partir pra cima. Já tem que partir pra cima e tentar já encaixar um contra-ataque e empatar o jogo. É verdade. Porque se vai numa dessa, vira 2-0 pro Toluca, e logo no começo do segundo tempo lá, começa lá o terceiro gol, aí o São Paulo tá ferrado. Olha aqui, peraí. São Paulo não tem a menor possibilidade de cair fora agora. A chance é muito pequena. A condição colocada... Eu acho que tem. A condição colocada, nunca pode dizer. É isso, mas... A condição colocada de São Paulo sofrer um gol logo no início. E a condição que se defende é de que você nunca pode partir do princípio de ficar se defendendo. Você tem que atacar, pô. São Paulo precisa atacar. Não, é diferente, Mota. Não precisa atacar. Não precisa atacar desesperado, não precisa atacar que nem louco. Agora, não precisa também ficar lá atrás e recebendo o time, entendeu? Sofrendo, pô, pressão. Um comentário rápido, olha. De 2 semanas pra cá, como tá gostoso torcer pro São Paulo, hein? Bom, hein? De 2 semanas pra cá, tá uma delícia. Parabéns aos São Paulinos. Eu tenho uma pergunta pro Mota, tá ok? Pro Mota? Mas faz pergunta fácil, hein? Não, com certeza. Tem a vantagem aí, né? São Paulo. Ô, Mota. Eu queria perguntar pra você. Esse Bolsonaro, hein? Se o São Paulo tomar de 4, vai doer? Que isso! Não, é porque tá com a vantagem, né? Tchau, querida! Tchau, querida! Cuidado, tchau, que ele gosta em você. Olha. É que eu falei isso pro Jean. Tá pro povo. Olha. Não, eu falei isso pro Jean. É. Tchau, querida! Ele vai cuspir em você. Ele ficou bravo comigo. E o Mota, agora ele tá fazendo curso de cusparada. Pode responder? Tá imitando o sapo? O que que é? E o que você achou do pessoal recebendo a tocha lá? Aquela puta. Nossa, zona. Coisa chata essa tocha. Só no Brasil tocha, mesmo, hein, velho? Isso aí, graças ao meu amigo Eduardo Cunha. Grande amigo Eduardo Cunha, que moralizou o Brasil. É isso aí, Eduardo. Que parabéns também ao Collor. Meu Deus! Entendeu? Todo mundo aí do Lava Jato, parabéns. Pô, já não chega o que você... A besteira que você falou, velho. Já não chega. Esse negócio da tocha olímpica, que puta bobagem, hein? Chato pra burro. Vai a tocha, vem no banco. Acesinha dentro do avião. Aí pega fogo no avião. Tradição há anos, né? O problema... tudo bem, mas puta negócio bobo. O problema não é a tocha ser isso ou aquilo. O problema é o brasileiro fazer um puta tumulto, rapaz. Zoar a porra toda por causa da tocha. Falar nisso, eu tava lendo, eu não sei se é em qual ginásio das Olimpíadas, que o cheiro é insuportável. Que os caras vão ter que botar lá uns aromatizadores lá. Hockey. É hockey? Eu não sei. É um lugar que você faz, que entra, diz que o lugar é um cheiro insuportável. Ah, é? Aí eu tava vendo, acho que um secretário lá no Rio, falando assim... hockey! Oi, hockey! Cadê você, hockey? Os caras falaram, todo mundo sabe, tem uma lagoa aí do lado, a gente sabe que a lagoa é uma das mais limpas, então parece que emana um cheiro que vem da lagoa. Você imagina Imagina botar um ginásio do lado do Rio Tietê. Então, os caras não pensaram nisso. Você viu lá na Lagoa? Na Lagoa vai ser disputada lá. Mas é imundo aquilo. Então, é imundo. Aí os caras falam: não tem problema, não, Badé. Isso vai ter não... mais garrafa PET do que negócio competir. Não esquenta a cabeça. Não, e o nível de bactéria que tem ali, velho. Os caras mediram, falou que é uma coisa. Podre, cara. Aquilo horrorosa. Peixe morto, garrafa. Do cara cair ali, tem que tomar uma vacina. Capaz dos caras estar lá remando e aparecer um corpo boiando. Qual foi? Olha. Foi um país que fez uma roupa que ela. A Coreia, que é imune. É imune ao mosquito. É repelente do mosquito. Já pensou, velho? É. Tá, mas eu acho que é a vantagem do Brasil, não é, Sombra? Você vai jogar no Olimpíada, você vai jogar num país frio, vai estar gelado. Os caras têm vantagem. Aqui também. É, as nossas vantagens, né? Lugar assim, aqui é nossas mazelas. Brincadeira. Olha, mazelas. Né? Este é o Estádio 97, oferecimento da Esser, construindo com valor. Também Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! O oferecimento do Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece. O Extra é gol. Também BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira. Seu crédito está mais perto do que você imagina. Scream for me, Corinthians! Ah, agora vamos falar do Coringão, mano. O Como jogo aí, mais mano? Emocionante de amanhã. E é nóis, tá parecendo a Dona Morte, mano. Em termos de emoção, de amanhã é. Porque o jogo de São Paulo já tá definido. Do Atlético, não? Ah, o Atlético acho que... Mas pro torcedor do Galo, o jogo emocionante é o deles. Mas é que tá, Sombra. Eu acho que a situação do Atlético é mais confortável do que a do Corinthians. Tem torcedor do Galo? Tem, mas não tem mais. Então, mas o Atlético Mineiro, o Domênico Gatto, eu acho que ele tem valores individuais aí que podem fazer a diferença. O Corinthians, ele tem aí, tudo bem, um time aí homogêneo. O Corinthians aí na Arena é um time com aproveitamento acima dos 80%. Mas eu acho que é um jogo mais complicado pro Corinthians amanhã. Eu entendo que o Nacional é um adversário mais pedreira do que o Racing. Mas vamos que vamos, é tudo nosso. Você teme perder a classificação, não. É isso? Isso é inviável. Você falou ontem que era 70-30 pro Corinthians, e Galo e Racing. Ah, eu acho que é 80-20 pro Atlético. Entendi. E pro Grêmio, mano? Você acha que tem? Não, o Grêmio já tá fora. Grêmio, o Grêmio é o único brasileiro que vai ficar nessa fase. Ah, o Grêmio acho que tá 80-20 pro Rosário. É, o Grêmio perdeu aqui, né? É. Perdeu, tomou 2-0. Perdeu, mano. E olha, perdeu com... Sabe quando perde com propriedade? Falou assim, olha... Podia ser mais, né? Não, jogar mal e vou perder com propriedade. O Grêmio perdeu com propriedade é brincadeira, hein? É, perdeu com propriedade. O Grêmio vai tomar de 2 lá. Me chama de mortal e me enterra. É, os caras acreditam nisso, velho. Puta, mas... Vieira, né? É. Oh, mano, o Vieira que falou que não vê a hora de morrer. É. Pra ser enterrado. É, enterrado. Ah, entendi. Ele falou que ele quer ser enterrado, depois de 3 dias ele é exumado, depois é enterrado de novo. Que isso? Ele falou que um mês ele quer ser enterrado 18 vezes. Ele quer quebrar o recorde dele. Caraca, velho. Do que quando ele tava vivo. Se for fazer autópsia só na próstata. O Vieira tá tão quietinho no grupo do WhatsApp nosso, né? Alguma como coisa tava, aconteceu. Mas não tem. Encheu o saco aí. Esse é o filho que acorda toda imagina, hora, fica enchendo o saco. O Kevin não tá ajudando. O Vieira na próxima encarnação Kevin não ele quer ser uma abóbora de Halloween pra ter alguma coisa iluminando dentro dele. Muito bem. Vamos lá, Coringão. O Corinthians não tem muito o que falar. Confirmado só o Giovanni Augusto, hein? Porque o cara é um Robocop, hein? Augusto. É, Augusto. Confirmadíssimo. Augusto. Mas aí é o Tite, né, man? Já, confirmou agora, amanhã vai pro jogo. Não, mas o Tite curou o cara. Hã? Tite curou o cara. Tite, como que é? Ele faz um... Tipo, ele faz uma prece lá e passa um pouco de baba bem. Baba? Ele da boca, bem, assim? Sim. Ele passa, joga no cara? Então, o time do Corinthians aí, ele não tem muitas alterações, não. Inclusive o próprio Iago, que caiu no primeiro exame ali do doping aí, comprovando o uso de um anti-inflamatório. Ele terá condições de jogo amanhã porque a contraprova será aberta só na quinta-feira, Sombra. Então ele vai para o jogo. O Corinthians ele não vai mudar muito da escalação que utilizou no Uruguai, não. Só entra o Giovanni Augusto ali, tá certo? O Rodriguinho permanece no lugar do Guilherme. Então o Corinthians ele vai jogar com o Cássio, com o Fagner, com o Iago, com o Felipe e com o Endel na esquerda. O meio-campo terá o Bruno Henrique, Elias, o Rodriguinho e o Giovanni Augusto. E lá na frente teremos o Luca e o André. Esse é o time do Coringão para amanhã. Perfeito. E vamos que vamos, né, Mei? É isso aí. Esse é o Estádio 97, foram as manchetes. Ó, o seu Bento, mal ele falou, já... Mas o homem anda com a pressa, velho. Ele solta aquele pozinho mágico, explode e sai. Ele falou que vai levar tocha. Vai levar tocha. Vai. Ó, eu não sei se é sinal, mas foi o único que gostou da tocha. É. Ele falou, tá vendo? Fala mal da tocha não que eu vou estar lá. Ô, Calção, Ô, Calção. Você vai narrar você levaria a tocha? Olha, com certeza. Eu acho que, dependendo do iogurte... Quem que tava narrando a tocha hoje? Amanhã? Tava dando problema. O Galvão, né? O Galvão reverbera a orelha, dependendo de quem for. Ô, Domênico, o Galvão tava narrando a tocha de manhã? Ô, amigo, a tocha que vai chegar. Fala aí, Kleber, beleza, meu? Não é o Kleber, é o Galvão. É o Galvão. Ô, Galvão. E aí, Galvão? Tá ficando maluco. Desceu de rapel a tocha. Eu acho a Olimpíada, cara, é o maior evento do planeta, até mais que a Copa do Mundo. É. É o maior evento do planeta. Mas, ô, Sombra, eu acho que mudou muito o conceito do que era. Porque antigamente, cara, os atletas profissionais, eles não poderiam disputar as Olimpíadas. É. Era mais para os atletas amadores aí que mas tinham potencial de profissionalismo. Mas, mano, não tem como você não ter mais o profissionalismo. Aliás, qual a diferença do amador e do profissional? Porque o profissional é o que recebe dinheiro, é isso? É o que diferencia. Ah, mas isso Por exemplo, o Domênico, ele fez rádio amador até os 42, né, Domênico? Que isso? Aí entrou pro você trabalhava 42, por prazer. Tá maluco? Ele fez rádio de graça até 42. Que aí depois ele começou a ganhar dinheiro, acho que com 43. Aliás, eu tô pra trabalhou 4 anos e já tá rico. O cara que mais trabalhou de graça na vida chama-se Domênico Gato. Sim. Não é não? Sim. De graça. Ele era conhecido como voluntário em Araraquara. Agora é o seguinte, né, mano? É por isso que eu preciso trabalhar pra caramba pra ficar rico. Não, sem 4 anos você enriqueceu, que mais não vão conseguir em 2 vidas. Ah, tá. Mas não tem mais. Casamento não dá com dinheiro. Né? Ser amador ou profissional, não é que antes era amador, é porque antes não tinha marketing. Era no 1910, mas me manda e-mails, você que vai casar, domênico@97fm.com.br. Existia talvez essa concepção de agregar marcas a um esportista. Boa, Dudu, ajuda aí. E outra, hein? Esses times de basquete hoje, com esses talentos, esses caras, como é que você vai segurar um time amador de basquete hoje? Não existe isso. Não tem. Mas sempre tem, RG. Aqui tem sempre nada, tem a imagina. Para. Quanto ganha incisivo. Jogador de basquete, RG? O quê? Não. Depende de que país você tá falando. Da onde você tá falando? RG tá falando, quanto custa pra manter um time de basquete? Gente, nessa mesa aqui, sem hipocrisia, tô falando no americano. O custo é maior pra manter esse programa aqui do que pra manter time de basquete, RG. Mas tá falando time de basquete de onde? De Ouro. De Oruro. Mas tudo bem, tem mercado pra todo mundo. Na Europa é tradicional o basquete, o campeonato deles é forte, tem o Barcelona, Real Madrid. Eu tô falando onde era amador. Onde se ditavam as regras, que eram lá nos Estados Unidos. Cara. Você não tem mais ver. Esse time de amador basquete lá, amador, para. Na hora que surgiu o marketing... É universitário. As bolsas de aposta. RG, peraí. O basquete amador nos Estados Unidos é universitário. Existe, mas é que tá. Não, o universitário, Sombra, já tá no estágio intermediário. O que acontece? Aqueles moleques ali que se destacam naquelas quadras aí de locais mais afastados, sempre tem aquele olheiro de universidade que vai lá pensar esses moleques. Lógico. Pega esse moleque, leva pra universidade com uma bolsa, o cara estoura na universidade e vai perder. Vai pro profissional, então. Mas... Então não tem como não ser, tem, mano. RG? Você tá louco? Lógico que tem. Tem o quê? Claro que tem o quê, mano? Disputando a Olimpíada? Disputando a Olimpíada. Que Olimpíada? O basquete americano, ele existe. O basquete amador, sim. É. Até que para que o cara possa ir para uma faculdade, ainda mais um cara que tá... Você tá dando volta, nós estamos falando de Olimpíada. Lógico que você tem. O cara que inicia lá, que vai para a escola, que recebe bolsa, não é só no basquete. Não é os caras futebol, da NBA que vão disputar a Olimpíada, RG. Os caras vão pegar os moleques aí das universidades. Não, mas na Olimpíada. Faz tempo. Você tá louco. Os Estados Unidos, ele tá pensando em nem mandar o alto escalão dele pra cá, com medo de pegar malária, dengue, zika, acabou, velho. Acho que uma vez eles mandaram. Desde que eles perderam pro Brasil, nunca mais, eles só mandaram profissional. Acho que o que rola lá assim, você tá afim de ir? Eles fazem uma enquetezinha, ajuda lá, vamos lá, vai. Não, o Solo falou que ele tem... tá com medo de vir. Só que eles têm que pagar um seguro pros times, porque se acontecer alguma coisa com o atleta deles, eles recebem um seguro. É isso aí. O time recebe o seguro. Agora, o COI americano paga. Você pega um LeBron James, um jogador desse, você fala assim, pô, uma Olimpíada no Brasil. O cara fala, pô, mas tem mesmo, cara? Porque a Olimpíada de um cara desse é o campeonato da NBA. O mais importante pra eles é ganhar o campeonato da NBA. Lógico, mas teve uma época que eles ficaram com o orgulho ferido, eles só mandavam os top mesmo. Depois que eles perderam pro Brasil, é verdade, mudou isso. Mas é meio assim, tipo assim, ó, quem tá afim de ir? Não é convocado. Tem cara que quer ganhar uma medalha, né? O americano dá muito valor à medalha de ouro. Não, karate. Eles acredito que em outras modalidades sim, mas não sei se... Eles dão muito valor a essa coisa, sabe? Eles têm esse patriotismo, essa história. O Klaus Cobrão lá, o Cobraia, o LeBron... Não, o cara já ganhou tudo, mano. O cara não quer ganhar uma medalha de ouro. Não tem essa ambição, mano. Tá igual o Neymar. Sei. Você acha que o Neymar, se ganhasse uma medalha olímpica, ia... Ei, ganhei a medalha olímpica! Como é que era o nome do tenista americano, o carequinha lá? O Ronaldo Gaúcho, quando ele foi pegar uma medalha, vocês se lembram bem? Tudo bem, era de bronze, mas o que vale aqui é o significado da medalha olímpica. Não tô falando se é de bronze, de prata ou de ouro. Uhum. Tá certo? Uma medalha olímpica é uma medalha olímpica, independente aí do material utilizado. O Ronaldo Gaúcho, Sombra, atendendo o celular no pódio, velho. É verdade. Acho que o maluco desse cara tem que comprometer o brasileiro. Mas o jogador brasileiro hoje que ganhar uma medalha olímpica, ele vai tirar onda, sim, pô. Nunca ganhou? Está ouvindo o Estádio 97 da Energia 97 FM no oferecimento da BV Financeira. E aí, amigo? Só numa ajuda aí para pagar as contas? Não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para você viajar com a família. Pois é, a BV, amigo, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente, BV. Bons negócios para você! Muito bem, muito bem. Esse é o Estádio 97, sempre aqui na Energia 97 FM. E hoje, torcedores do Corinthians, quantas vagas nós temos ainda para a torcida Estádio 97, Bah? Três vagas. Temos três vagas para a torcida Estádio 97. Torcedor do Corinthians que ligar e disser: eu quero ir na torcida Estádio 97. Amanhã vai no camarote único com um tremendo conforto, tá? Porque o camarote único é sensacional. É o melhor lugar dos grandes estádios de São Paulo para você assistir um jogo de futebol. Camarote privilegiadíssimo. Você não tem noção do que é. Aí você sai de um esquenta que vai rolar aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, no hotel, vai lá para a Arena do Corinthians, vai assistir o jogo lá no Itaquerão, num camarote único que é maravilhoso, e depois te traz de volta aqui para a Brigadeiro Luiz Antônio. É animação, não precisa ficar se preocupando com estacionamento. O único momento em que o mano deixa de comer mortadela, velho. E se você der sorte, o Tite lá do gramado, ele vai te abençoar. Ah, meu Deus. Verdade, porque no término da partida ele sempre abençoa os torcedores que estão no estádio. Cuidado, hein? Tem uma fila lá, mano. Sim. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Hoje é só ouvintes virgens, hein? Só os virgens ligando. O telefone é o 3284-7097. Liga aí, 3284-7097. Vai tocar o nosso telefone, o Asdrúbal. Dedinhos virgens. O senhor aceita um cafezinho? Que porra de café, falou? É, Domênico, os caras enganaram café é legal, o Fernando. Os caras enganaram o Fernando com essas espuminhas. Como é que é? Alô? Alô? Fala. Que o colega está ali, Jorge? Jonas? Ô, Jonas, tudo bom, meu? Tudo jóia, e você? Ô, Jonas do quê? Jonas Calisto Moss. E quantos anos, Jonas? Tenho 3.0. RG, 3.0 hoje. Como é o nome dele? Jonas Calisto. Ah, o Praça lá, o Benedito Calisto? É o Praça, isso aí. É parente. Esse é o Praça, velho. Pronto. Ué, ontem era 10, velho. Voltou ao normal. Tudo 10, hoje é 0. Ué. Voltou ao normal, ué. Puta, é. Puta, que lua, né, velho? Mas, Deus. Ô, mano, você não tá falando sério isso? Tô. Até me assustei, por isso que... O que que foi? Não, o cara gritando assim, mais uma pessoa enganada. Mais um. Ô, mano, tem um ouvinte que mandou aqui, o Jorge Luiz. E é verdade, aqui, ó, tá no Estadão aqui, uma matéria. Ah. Vão vir os caras tops aí da NBA, vão jogar. Tá. E eles vão ficar no transatlântico, não vão ficar na vila. É, então, os caras estão com medo de pegar dengue. Mas eles vão vir. Vão ser dois navios gigantes que vão colocar eles, patrocinadores. Você vai ver quem vem do tênis, quem vem do basquete. Top, só vem os caras vão ficar no navio. Olimpíada, acho que é o evento mais importante para o americano. Os Estados Unidos, ele vai mandar o André Agassi para jogar tênis aqui, porque o cara se aposentou. Se aposentou. Tá certo? Aí se o cara pegar a dengue, cachorro, não é, sabe o que é? Os caras têm uma disputa ferrenha, velho, com Rússia, com Canadá, com voo pra Inglaterra. O quê? RG, não, se os Estados Unidos mandar um mirim China, aqui, já vai ser o primeiro colocado. O Japão, vamos confundir. Os Estados Unidos dá muito valor para as Olimpíadas. Nossa, o que a gente tava debatendo é se os mega atletas da NBA, eles têm esse apreço todo. Porque o americano vem aqui com os melhores, vem com os melhores de todo o segmento. O do basquete que a gente tava aqui colocando em xeque. Sombra, tá dizendo aqui que eles vão vir. Se não vier o Mega, certamente virá um. Aqui o terceiro escalão deles é bom pra caramba. Entendeu? Reserva deles. Você não vê na época do Pan, velho? Mas PAN eles não dão valor. Os caras mandam fraudinha e Estados Unidos não, é sempre. Mas é mesmo. É os caras que vão. Mas no Pan-Americano, eles vão enfrentar quem? Cuba. Cuba, tem essas desgraças aqui, velho. Para, meu. Cuba. Cuba, México. Em alguns Brasil, esportes, sim. Cuba já é. Cuba deita e rola em cima da gente aqui. Canadá. Cara lá, os caras não chegam. Em cima da gente. Não chega nem no. No vôlei, Cuba é bom. Ó, Canadá talvez e um pouquinho de Cuba. É, mas Canadá, os caras. É, a briga é grande. Jonas. Mas Cuba não é mais a mesma. Receberam o transatlântico que veio de Miami. Mudou bastante. Jonas, onde você mora, Jonas? Aqui eu moro na Raposo Tavares. Na própria estrada? Na Raposa tem uma barraquinha aí? Na Rodovia do Amor, hein? Ele é Rodovia do Amor, ele mora no motel. Por que Rodovia do Amor? Por causa dos motéis. Porque só tem motel lá. Você usa muito os motéis aí da Rodovia do Amor? Rapaz, quase todo final de semana eu tô por aqui. Abra bom, hein? Pronto! E quanto tá rolando aí o pernoite? Cara, o pernoite é assim, um lugar mais ou menos assim, uns R$90. Nossa, mas o lençol é limpo. Esse aí é o que não troca lençol. É, velho. Então, esse aí é meia boca. E você leva a cândida pra jogar na banheira. O Benz outro dia tava dizendo que ele tem um fetiche, né? Que é em motel, mas que não só limpa. Que não troca. Que não troca lençol, que não lava. Que é pra sentir o cheirinho. Nojo. É, pra sentir o cheirinho. O Benz ele gosta de sentir o cheiro do sexo. Ele é nojento, ele é cheiro do coito. Que dá uma inspiração. Fica vendo aquelas rodelas. Da inspiração, ah, né? Que nojo! Você vê que era mais nojento que eu já vi. Ele tem fetiche em pegar aquele lençol manchado e rolar. Eu gosto de sexo e tudo. De fetiche, mas coisa limpinha. O Mota vem falar que nojo. O cara é mais promíscuo que o Mota. Não, mas eu tudo com limpeza. Para, que limpeza. Ó, inclusive, eu antes do programa mostrei um vídeo pra Domênica. Ah, é? E Domênica? Não, quem mostrou foi o Rudy, não foi você. Olha, é a mesma pessoa. Ele e o Bá, ele e o Bá conversando antes do programa. Deixa o Rinaldo complementar. Não, é melhor não complementar. Melhor não. Vai na minha, que é melhor não pegando, tomando sorvete. Ah, é? Entendeu? Entendi. Não tomando sorvete. É, sorvete brigadeiro. Tá bom. Não, é isso, eu não falei mais nada. É isso. Tá certo. E aí eu perguntei pra Domênica, o que você preferia? Essas duas meninas tomando sorvete brigadeiro ou pegar o rapaz limpo? Aí ele falou, claro, pegar o rapaz limpo. Não falei isso. Eu te jogo isso aqui na tua cara. Eu falei. Masoquista. Não, eu falei, falou, não. O Domênico não falou. Ô, Jonas, noventinha, então? Não mente, não, hein? Ô, velho, e o time? O time, então. Eu torço pro time, mas vocês vão descobrir. Que amanhã eu vou no camarote aí no jogo. Aí, que time que eu torço? Nacional. Que Nacional? Corinthians, ô Mané. Coringa. Opa. Vai Corinthians. Tudo nosso. Ô, amigo. Mas peraí, você tem que falar a frase aí pra poder ganhar o seu ingresso. Eu quero ir na torcida do Estádio 97 amanhã. Olha aí. Agora você ganhou. Legitimou agora. É nóis. Ô, amigo. Vai Corinthians. Amanhã volta o Giovanni Augusto, hein, cara? Aí não troca lençol. Cara, então. Giovanni Augusto volta, mas eu acho que ele tinha que jogar aí no meio ali, no lugar de fazer o Renato Augusto, hein? Ah, mas ele joga ali, né, men? Ah, ele joga mais na direita, né? Mas eu acho que ali na direita tinha que colocar o Marquinhos Gabriel já pra estrear amanhã. Então, mas aí que tá, amigão. O meio campo do Corinthians amanhã terá ali o Bruno Henrique e o Elias. Eu não, os caras falam, aquela linha de 4-1-4-1. O Elias é segundo volante, ele joga do lado do Bruno Henrique. Aí você tem um pouco mais avançado ali, numa ponta o Luca, tá certo? Na outra você vai ter o Rodriguinho e centralizado, eu acho que talvez um pouco mais o Alan Mineiro. O Rodriguinho e o Alan Mineiro, eles ficam intercalando ali. O Giovanni Augusto. Você pega ali o Rodriguinho e o Giovanni Augusto, os dois eles ficam intercalando. Ora, o Giovanni Augusto, ele vê que aquele setor às vezes pode estar um pouco mais congestionado do lado direito, ele cai pro meio, ele faz aquela diagonal, e o André tá sempre fixo ali na frente, ali fazendo aquele papel de pivô. Eu não vejo o Giovanni Augusto, é como esse jogador que fica parado, assim como o Alan Mineiro ficou nas oportunidades que ele teve no... quando o Tite escalou ele de titular, não, cara. Eu acho que o Giovanni Augusto é um cara muito mais participativo. Se ele vê que aquele setor tá congestionado, é um cara inteligente e sabe se deslocar. Ele faz a alternância ali com o cara que tá fazendo aquela função ali de... como se fosse um anti-pivô. Aquele cara que joga um pouco atrás do André ali. Mas, ô amigão, com relação aí ao Corinthians amanhã, diante do Nacional do Uruguai. É um adversário casca grossa, cara, mas eu acho que o Corinthians, pelo retrospecto que tem em casa, vai passar o carro, não vai não? Vai ter que passar o carro. Primeiro tempo vai ter que fazer os 3-0, aí tá bom. Olha, cara, eu acho que pra que o jogo ficasse legal, o Corinthians ele tinha que estar perdendo até os 25 do segundo tempo. Ei. Aí o Corinthians empata 7, vira aos 30, 35 faz 3-1, RG. E com 40 faz 4-1 e o pau quebra, velho. Porque o Uruguai não sabe perder de goleada e vai querer apelar. Igual então... até do Danilo, hein? Hã? Vai sair igual até do Danilo amanhã. Ah, o Danilo eu não sei não, cara. Olha, mas a expectativa é que o Marquinhos Gabriel também estreia amanhã, principalmente entrando no segundo tempo. Nessa sua previsão aí, se os caras fizerem 4-1, não sobra nem o estádio lá. O quê? Nessa sua previsão, se os caras fizerem... 4-1 Corinthians. Ah, pro Corinthians. Tá louco, falando ganho. Ué, já quer nós, um a última derrota pro Corinthians, amigão, a última derrota do Corinthians jogando em casa foi aquela eliminação nas oitavas de final pro Santos na Copa do Brasil. Pra quem? Repita. De lá pra cá, cara, o Corinthians ele não perdeu mais pra ninguém, velho. O aproveitamento é fantástico. O Barcelona não tem um aproveitamento no Camp Nou que o Corinthians tem na Arena Corinthians, véio. Isso é fato. De onde você viu? Eita, onde você viu isso? Se você pegar o ano passado e esse ano, Sombra, pode ver, o Corinthians ele tem 82% de aproveitamento na arena. E cara, quantas eliminações o Barcelona teve em casa? Nenhuma. Para, que não teve o quê? Perdeu agora o Madrid aí, o nosso cego. Ô, Paulista. Vocês perderam todas, vocês não ganharam nada. Aonde, velho? Não fala bobagem. O Corinthians ganhou do Red Bull. O Corinthians ganhou do Red Bull agora no Campeonato Paulista. Vocês não perderam. Ganhou um secal do ano passado na Libertadores. Vocês não perderam pro Santos no Paulista? Não perderam? O que é de Bucs, vocês ganharam? No Campeonato Paulista, não perderam pro Santos. Tá falando em eliminação, mano. Não, RG, o jogo foi na Vila. Foi na Vila, velho. Não teve um jogo no Itaquerão? O Red Bull agora, o Campeonato Paulista acabou, o Corinthians pegou o Red Bull, depois pegou o Audax também. Você não assistiu o jogo? O Corinthians meteu 4-0 em casa. Sim. Mas era fase normal. E fase normal, Domênico? Depois tem a fase normal e a fase anormal. Não, era as oitavas. O Red Bull foi o segundo colocado. O Red Bull foi o segundo colocado do grupo do Corinthians. Mano, por que você tá de boa? Porque tava um frio da porra. Agora já diminuiu. Mas na cabeça? Ah, mas como diminuiu? Ninguém mexeu na temperatura ali. Não, diminuiu. Desligaram aquele. Tava um frio. É o central. Não, é que eu tô com calor, mas. Os caras tão loucos. É o central. Aqui é frio, mano. Frio pra burro. Mas, ô, amigão, o negócio é o seguinte. Então, na sua projeção aí, o Coringão vai vencer amanhã. Cara, temos ainda brasileiro. Não, então, eu falei que vai, tipo, 3-0, mas eu acho que vai ser sufoco na manhã mesmo, hein? É mesmo? Os caras são casca grossa, hein? Mas é que tá, amigão, ó. Fora o Corinthians, que tem um adversário duríssimo amanhã, temos aí outros brasileiros que estão envolvidos na competição ainda. O Grêmio perdeu o primeiro jogo jogando em casa pro Rosário Central, perdeu de 1-0. Você acha que o Grêmio consegue, talvez, trazer aquela classificação pro Brasil? Ah, o Grêmio, como é fora, ele vai perder lá fácil, não ganha não. Vai levar chumbo. Rosário é o melhor time aí, o melhor ataque que tem, já que eu vi jogar o Rosário. Eu também acho, desses times sul-americanos aí, eu acho que o Rosário é um dos times aí que tem que ser colocados em destaque. Os outros times aí, o Atlético Nacional também é um time que se destacou na primeira fase, na fase de grupos, mas vamos ver como é que vai reagir agora. O Atlético Nacional tem um jogo contra o Huracán, que inclusive é hoje. Eu vou assistir esse jogo aí. Mas com relação aos brasileiros ainda, amigão, o São Paulo praticamente decretou a classificação dele já aqui no Morumbi, meteu 4 no Toluca. São Paulo passou, né? Cara, o São Paulo, bom do Toluca é que amanhã joga o Denis, né? Aí pode ser que vai pros pênaltis ainda, né? Não, acho difícil, acho que o São Paulo já passou, mano. Nossa. Mas e, por exemplo, o Atlético Mineiro, que empatou o primeiro jogo com o Racing 0-0 também? Ah, Atlético Mineiro passa. Também acho, cara, eu acho que o único time que vai ficar pelo caminho aí é o Grêmio. É o Grêmio, também acho. O Grêmio, vamos torcer pro São Paulo ficar no caminho. Ô, oh, para de falar besteira. Mas não fica, velho. A única chance... É difícil. Mesmo que o avião do São Paulo caísse, quando eu estivesse indo na direção de Toluca, velho... Mas aí é W.O., velho. De 3-0, velho. É, W.O. De 3-0, mesmo assim ia voltar classificado. Teoricamente, o mais fácil é o São Paulo. Só o resto, né, velho? Não, é verdade. Oi? E nas quartas? Quer pegar quem nas quartas? O Boca? Olha, cara, jeito, possivelmente será o Boca. O Boca conseguiu vencer o Cerro Porteño no primeiro jogo, jogando no Paraguai já 2-1. E na Bomboneira aí, possivelmente o Boca vai manter o favoritismo aí e já vai avançar. Seria uma boa, velho, o Corinthians pegar o Boca na próxima fase e arrancar a cabeça desses caras. Com certeza. Pra tentar vingar um pouco daquela vergonha que foi aqui no Pacaembu. Tem que vingar, isso mesmo. Tem Boca que pegar o Boca, acontece tudo. Aquilo ali, cara, foi uma das piores coisas que já aconteceu na história da humanidade. Não é do futebol, da humanidade. Ô, Jonas! Isso. Você quer ganhar uma camiseta do Estádio 97? Cara, é bom, hein? Se eu ganhar, melhor ainda. Então, beleza. Você vai participar agora da roleta do estádio. Ela está aí. A roleta do estádio. Adoro. Roletrando. É, rapaz. Nós temos aqui a roleta sonora do estádio 97. Nós temos uma roleta com quatro palavras. Com quatro palavras. Você vai ter que escolher uma das palavras, tá certo? Depois que a roleta girar e parar, se parar na palavra que você escolheu, você ganha uma camiseta do Estádio 97. Boa. Boa. Então eu vou te dar as palavras. Você vai escolher uma palavra. E se você... Aliás, Bah. Oi. Aliás. Se ele acertar a palavra, ele vai ser estranho no ninho. Boa. Sério? Ainda ganha a camiseta. Não, pode ser. Pô, dois prêmios. Curtiu ou não? Rapaz, vou curtir, rapaz. Pô. Mais ingresso do Coringão já ganhei. Ei, ó. Vai hoje ser o dia de sorte. Opa, então vamos lá. Eu vou dizer aqui as palavras. Você vai ter que escolher uma. Aí a roleta vai girar. Se parar na palavra que você escolheu, você vai ser estranho no ninho, tá bom? Fechado. Então vamos lá. Bebe. Quente. Mano. Leitinho. O inferno. Bebe, quente, mano, leitinho. Essas são as quatro palavras. Qual é que você escolhe? Escolho o bebe. Bebe. Atenção, vamos girar a roleta. Faça figas aí, hein? Com certeza, já tô fazendo. Leitinho, quente. Mano, bebe. Leitinho, quente. Mano, bebe. Leitinho quente. Mano, bebe. Bebe. Opa! Parabéns! O cara ganhou, velho. Rapaz, você ganhou! Que sorte, hein, velho? Que beleza, vai ser estranho no ninho aqui, velho. Forte, velho. Porra, que só o cara ganhou estranho no ninho, ganhou ingresso pro Corinthians. Ganhou camiseta, rapaz, cara, fez a rapa, velho. Tá largo, hein? Faz a Mega Sena hoje, velho. Joga hoje. Corre aí. Rapaz, olha aí, bicho, não bebe, meu. Poxa. Parabéns. Olha lá, da onde eu bebo leitinho quente. Isso. Bebo da teta da tua mãe. Mãe. Mãe. Aí, mano. Só um minuto. Na verdade, eu nem preciso de um minuto. Em 15 segundos, eu faço o meu serviço. Olha aqui, ó. Toma aqui, ó. Cartão amarelo pra você. Sensacional. Sensacional. Esse juiz é fantástico. Cartão injusto. Esse juiz é da FIFA. Aqui é Libertadores, velho. Ô, Jonas. Isso, um abraço pra você. Você fica na linha. O Bá vai pegar seus dados, e-mail, pra combinar o dia que você vai ser estranho no ninho aqui. Você é o primeiro vencedor da roleta sonora do Estádio 97. Muito bom. Fechou. Corinthians é outra coisa, né? É outra coisa, é verdade. Corinthians não precisa ganhar prêmio mesmo, é melhor. Então tá bom, Jonas, fica aí na linha, tá bom? Valeu, obrigado, hein? Valeu. Um abraço pra todo mundo aí. Você também, valeu, cara. Valeu, obrigado. E você, o que você tá achando da semana, hein? Ó, a minha tá legal pra caramba, ou melhor, tá irresistível. Com a semana irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto num sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo, ó. 50% de desconto num sabor de pizza grande ou super fatia. Não é bacana? E não é brincadeira. 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Pô, adoro aquela de pepperoni, meu. Nossa, adoro. Sensacional. E uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Desta vez, o sabor é a brasileira. Oi, é só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/SP. pizzahut.com.br/SP. Por que você não aproveita agora mesmo? Então acessa o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E pra fechar, eu vou repetir mais uma vez. Semana irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só Pizza Hut é Pizza Hut! Ah, com certeza. Aliás, seja bem-vindo aí o Pizza Hut, hein? É tão legal quando a gente faz aí ainda tem o patrocínio daquilo que a gente consome, né, cara? Nossa, tá muito legal. Boa, muito bacana. Muito bom, né? Vocês querem pizza? Ah, uma agora ia bem, hein? Ah, eu quero, hein? Então, acho que eu vou entrar aqui no site. Eu tô falando sério. Vou entrar no site mesmo pra gente pedir umas pizzas. Uma agora ia mandar bem. Nossa, não, é falando sério agora. Não, eu vou entrar aqui no site, pedir até pro bar me ajudar. Pronto. Vou entrar aqui no pizzahut.com.br/sp. Deixa eu ver a loja aqui, que é mais próxima. Mais próxima, pronto. E vou pedir duas brasileiras pra gente. Porra, aí, brasileira é melhor. É porque essa semana é 50% de desconto. Pronto. Aí sim. Aí pronto. É moral, hein? Aí vale, hein? Tô falando aí sério. Vale. Pronto. Não é só merchandising, não. Tô falando porque eu vou fazer isso mesmo. Pronto. Não, quem tá assistindo vai ver que vai chegar daqui a pouco. É. Lógico. Não, pronto. Tomara que chegue aí, que são 6h40. Chega. Aqui nós vamos comer, nós vamos. Chega, só. Boa. Pronto. É isso aí. Esse é o Estádio 97 da Energia. Ô, Motinha, notícias do porco, Motinha. Ah, fala de nós. Tá de nós, fala de nós, ô. Carmeira. Tá de férias, vovó. Ah, tá lá em Atibaia, treinando. Jojo, é bom, deixa de férias. É bom, quem pode tá de férias. A história de hoje que apareceu aí, a história da treta aí entre o patrocinador e o Palmeiras de novo, né, Domênico? Ou diz que o Nobre tá botando dinheiro no porco de novo, porque a patrocinadora não tá cumprindo aí. Depois ele devido, vai vendo, né, de confusões aí, né? Depois ele vai falar, dá o meu aqui. É, vai voltar pra ele, lógico, né? Volta. Se tem contrato, isso aí não tem jeito. É, mas a questão é que tem que resolver essa história logo, né? Porque é o terceiro mês seguido, né, Domênico? Ah, mas isso volta. Pô, se for pagar, se for juntar os treinos, vai entrar uma granona. O Palmeiras tem um plano B. Não, plano tem uma granona, não. Essa grana vai pro Paulo. Se ele tá pondo o dinheiro dele, a grana, na hora que entrar, ele tem que pôr no bolso dele. Ele tá tirando. Não é que vai entrar Palmeiras todos os 3 meses que faltam, 4, sei lá. Uma coisa é uma coisa. Se ele tá pondo 180 o dinheiro, milhões, é isso, ele também retorna pra ele o dinheiro. Agora, 360, né? Tem três, tem três patrocinadores. Aí seria manga... acho que short, calção, manga, calção. Daria pra dividir, né? Esses três que ele tem na manga, caso a patrocinadora saia, já cobriria o valor que a patrocinadora paga pro Palmeiras. Já tá na manga aí. É muita grana, hein, Domênico? Ô, Cuca. Cuca Belu! Que isso? Ô, Cuca, o que você acha disso aí, Cuca? A gente vê de longe, né? A briguinha, a confusão, né? Não acha certo. Né? O patrocinador, o diretor. A gente não acha. Não acha corretinho, né? Não acha legalzinho, né? Fazer você não se mete, né? A gente fica tristinho, viu? Tristinho? A gente fica, porque... Que é isso? Não. Que é isso? Tem chorando. Você vai chorar, Cuca. Você tá louco. Para, Cuca. É porque tem briguinha no elenco. Aí você fica triste. Não faz bem. A gente vai partir baia, pra tirar o foco. vai calminho, tranquilinho, bonitinho. O Palmeiras tá treinando forte, velho. Com carinho. E o Tietê vai pegar tá treinando forte, não. Não. Continua, Cuca. Não perde o foco, sem chorar. Vai. E o Tietê, Cuca? A gente vai vir depois, né? Vai vir calminho, bonitinho, batendo faltinha, sem errar passinho, né? Ô Cuca, você deixa o trenzinho lá no resort da Marcha Ré ou não? Ah, tem trenzinho? Tem um trenzinho. Ah! Não precisa ir no trenzinho. Tá bom. A gente lembra esse Cuca é um do chorão, trenzinho véio. Fantasma, né? Lá em Curitiba, né? E vai ficando chateadinho, né? Mas a gente acha que vai dar tudo certo da patrocinadora, com o jogador. E o brasileiro? Você garante que vai levar o brasileirão? Não, só foi você que falou. Eu só perguntei, porra. Mas você que falou que... Você falou de novo que vai ganhar o Brasileirão. Cuca, não assume essas coisas. A gente acha que vai dar certinho, né? Agora, depende do jogador fazer o que a gente pede, tocar a bolinha bonitinha, sem errar passinho. Sabe o que você podia fazer? Levar o Domênico lá pra fazer uma palestra. Não, o Domênico não! Ah, foi só uma ideia, o Domênico, porra. Não, foi só uma ideia. Como assim eu não, ô trouxa? Foi só uma ideia. Pra fazer a pré-eleção lá, pô. Só uma ideia. Pra falar certinho, bonitinho. É que agora eu chorei que eu sou fãzinho do... Você assustou? Fãzinho, bonitinho. Fãzinho. Ele, viu? Vamos ver. Se Deus proteger, fãzinho. Ele vai longe, né? Fãzinho é dose. Então, tá obrigado, bom. Cuca Beludo! Não! Um abraço, Cuca. É isso. Tá certo, então. Esse é o Estádio 97. Ó, vá se preparando, hein? É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Ah, velhinho. E aí, RG, tá ansioso, velho, pelo resort? Ah, eu adoro o resort, né, velho? O resort a gente curte muito, cara, é muito legal. Você quer passar aí dois dias bacanas com a turma do Estádio 97? Ó, agora em junho, de 10 a 12 de junho, vai rolar no Bourbon Spa Resort, aqui em Atibaia, pertinho, gente. Pertinho, 50 quilômetros pela Fernão Dias, que é um resort maravilhoso. Tranquilão. Onde a gente já vai fazer pela 8ª edição. É um fim de semana temático do Estádio 97. É animal. Vocês vão adorar. Toda a turma do Estádio 97 passa o fim de semana com vocês. É onde está o Palmeiras, né, senhor? Hã? Que é onde agora está o Palmeiras fazendo isso. Não, uma correção. De onde não sai o Palmeiras. Já está sempre lá. Faz vários. É verdade. Clubes, não, mas é muito legal. Escolheu muito bem o lugar. Sim. Escolheu muito bem. Aliás, vai lá, porque inclusive tem um campo de futebol. Não voltaria, né? Campo padrão FIFA. É adaptado para... Maravilhoso. É um time profissional. É adaptado para isso. Exatamente. É padrão FIFA lá o negócio, cara. É animal. Então, olha, a gente vai fazer um fim de semana muito bacana, mais um fim de semana temático do Estádio 97, de 10 a 12 de junho. E vai rolar o Campeonato de Futebol Society, que o pessoal pira, né? E os times, né, dessa vez, é só time com nome de país que nunca ganhou medalha em Olimpíada. E agora é mesmo. Quais são os países, Bar? Me arruma uma listinha aí pra ler, que deve ter uns puta países engraçados, hein, cara? Quando diz medalha, não é de ouro, é medalha, bronze. Não é medalha. Não é uma medalha. Vai ter um salão com videogame pra galera jogar, né? O bingo do Estádio 97, o bingo sempre muitos prêmios, inclusive nesse bingo. Legal, bingo é legal. Você concorre também a uma cabine do navio da velha. Aí você fala, mas é bingo? Tem que comprar cartela? Não, a gente distribui cartelas gratuitamente pra todo mundo. Paga nada, é. Sente e participa. Vamos ter a cassineira com jogos de cassino, blackjack, roleta, né? É pôquer. Aí você fala, mas é dinheiro? Não, você ganha as cassineiras, que é um dinheirinho fictício, pra você brincar. E conforme você vai somando cassineiras, você ganha prêmios da Energia 97, prêmios do Estádio 97. É muito bacana. Aí você fala, mas quanto paga? Como que é? Como faz? Você pode parcelar em 6 vezes, hein? Oh, seis vezes sem juros, no cheque ou no cartão. Bacana. E onde que você pode fazer a sua reserva? Nesse telefone onde? Que eu vou passar agora. 2896-4665. Repeat. 2896-4665. Esse é o telefone, você pode ligar agora. Teu plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação. Tem um monte de meninas e rapazes aguardando sua ligação. Vão te dar todas as explicações necessárias, tá bom? É legal demais. E ó, regime de pensão completa. Bebidas não alcoólicas grátis nos horários de refeição. Você parcela em 6 vezes, cheque no cartão. E num apartamento de um casal, um apartamento de 2 adultos, sim, 2 crianças até 12 anos não pagam. Aí é sensacional, velho. Maravilhoso. Pô, não é só isso. A equipe que cuida das crianças lá é sensacional. De e a comida é muito boa, Sombra. Você falou em pensão. Não. Completa. É impressionante. Lá a comida dieta, é maravilhosa. A minha dieta cai lá, viu? Nossa, feijoada de sábado, velho. Sobremesa. Ah, tem que aproveitar. O acarajé, é velho. Não, é bom demais. Pizzas, eu até tudo, sonho tudo com aquela baiana servindo acarajé. Não é legal? Nossa. Olha, a alimentação é incrível. Né? Olha lá, ó. É pra desafiar. Olha lá do hétero dele. Não, tá vendo? Eu complementei. Tchau, gracinha. Eu complementei. Tchau, falando que eu sonho ela me servindo a carajé. Lá do hétero do mundo. Eu só penso em comida. Tchau, querida. Tem o pessoal que quiser fazer a sua reserva, liga agora. 2896-4665. E se a tua mulher ainda resiste à ideia, fala, ah, mas é fim de semana temático do estádio, não tem nada pra fazer lá, o que, que eu vou fazer, bababá. Tem futebol. Diga pra ela que não é verdade. Nós teremos um monte de atividades só para as mulheres. Olha, aula de zumba, de yoga, relaxamento, aulas de hidroginástica, olha, aquamusic e hidroaxé, aulas de ritmos, pilates, artesanato, automaquiagem, oficina de culinária, oficina de slackline. Caramba. É, tudo isso exclusivamente para as mulheres que vão nesse fim de semana do Estádio 97. É muito bom, hein? Queria agradecer o apoio da Cassineira, também do edubotões.com.br. É, vai ter umas mesas de futebol de botão. Você é veinho, gosta de um futebol de botão, vai ter. E também da futeliga.com.br, a sua liga preferida de futebol amador. Acesse e marque seus jogos. Telefone, ligue agora, 2896-4665. Ligue, informe-se, faça a sua reserva, tá bom? Quem foi? Levantou aí o chifrinho? O chefinho, o Romano Olímpico, aquele nosso amigo, até deu os times aí, ele falou sobre os Estados Unidos, vão levar todos os atletas top no Rio 2016, porque os Estados Unidos corre o risco de perder a liderança para a China em medalhas. Ah, tá. Mas o basquete é uma medalha. É, mas é... E ele disse também o seguinte, que os atletas do basquete adoram ganhar medalhas no basquete. Principalmente de ouro, né? Sempre. Tá certo. Olha que países que nunca ganharam, que vão os países que vão dar nome aos times do torneio de society do resort. Olha aqui, ó. Andorra. Andorra. Andorra é um país, mas é um ovinho, assim, é, um né? principado. Bangladesh. Butão. Camboja. Butão, velho. Adoro Butão. Cabo Verde. Cabo Verde. Aguinaldo, você já viu Cabo Verde? Eu já vi, e o meu Butão eu já perdi também. É Butão. É, Butão. Também, já arrebentou o Butão. Butão. Ilhas Cook. É verde. Cook. Ilhas Cook. Ilhas Cook, ó. As Ilhas Cook. Kiribati. Kosovo. Você já viu Kosovo? Olha, uma vez foi o um clássico, né, Domenica? Kosovo e Butão. Não olha pra minha cara que eu te dou um tapa na sua. Quem bateu? Uma vez quem ganhava, pegava o Cabo Verde. Uma vez eu comi arroz, feijão, Kosovo, velho. Sensacional. Boa, não, vai. Ah, cadê o trocador? Foi bem pra caramba. Volta 10 agora. Volta 10. Ah, que volta triunfal, velho. Opa! Dois! Esse puxador é um charo. Dois! Entrou o Mota aí. Puxador? Lesoto. Laos. Lesoto. Malta. É. Mauritânia. Mianmar. Nauru. Nepal. Meu Deus. Ah, mas olha que campeonato gostoso. É Freedom? Esse campeonato é Freedom? Olimpíadas Aguinaldo. É. Gostoso, hein? Nepal, a bola vai entrar Kosovo. Gostoso. Oman. Palau. Patagônia. Patagônia. Nepal, Palau e Butão. Ruanda e Kosovo. E Kosovo. Burundi. Burundi. Eita, nós. Esse é o Estádio 97. Obrigado, Marcelo. Aguardamos vocês para mais uma edição do Resort do Estádio 97. Eu tenho certeza que você e sua família vão adorar. O Estádio 97 também tem oferecimento do Hero. É, não deixe que vazem aquelas suas fotos comprometedoras. Envie a palavra GOL para... seguinte número, 22030. E baixa agora o Segurança Digital no seu celular, tá bom? Também Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, Esser Construindo com Valor, HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é Gol. Vamos a mais ouvintes virgens. Telefone 3284-7097. 3284-7097. Hoje, apenas os ouvintes virgens, hein? 4, 3, 2, 1. Pare. Espere aí. Onde é que vocês pensam que Deixa eu só mandar um recado aqui, ô. Manda aí, mano. Ô, Domênico. Manda. Um tal de Rafael Galhardo. Galhardo? Ele mandou um tweet assim, ó. Fala pra essa anta do mano. Mandou um tweet pra você. Pra você? Fala pra essa anta do mano que o André Agassi é argentino, não é dos Estados Unidos. Que anta, nossa! É, o imbecil. Vou falar aqui. Não, ó, imbecil não. Não, vai devagar. É um imbecil. Não, imbecil é muito forte. Antes de você mandar muito um tweet. Forte. Antes de você mandar um tweet, não, porque ele queria ibope. Ele... É. Eu respeito quem respeita. Mas você deu ibope pro cara. Então, velho. Mas eu tô dando ibope que ele merece. O cara chama Rafael. Imbecil é Galhardo. Muito forte. É, o idiota, eu acho que ele nunca ouviu falar de André Agassi. Você tá me enganizando. Não, ele deve estar confundindo com Meligene. É. Existe uma grande diferença, se você não sabe, dá um F5 na tua vida aí, entre André Agassi e Fernando Meligene. André Agassi é casado com a Brooke. Quem fica ofendendo assim é o Benjamin. Não, mas é que tá. Eu não gosto de ofender ninguém, Sombra, porque eu não gosto que me ofendam. Mas a partir do momento que o cara fala uma besteira pra essa dessa, anta, né, do mano... Tá certo? Só se na terra dele, o André Agassi é argentino. André Agassi nasceu em Nevada, Las Vegas, Estados Unidos. Era uma topeira. Casado com a Brooke Shields. Foi casado com a Brooke Shields. O cara separou, viu? E a outra? Ele casou com uma outra famosa. Ficou 2 anos com a Brooke Shields. Ele casou... Ah, ele é casado com a Steph Graf. É, com a tenista. Também tenista. Lógico que ele separou a outra, só queria ficar lá na Lagoa Azul, Lagoa Azul. E se o Mano agora acertar em 5 segundos quem são os filhos do André Agassi, você vai ganhar R$1.000. Um, dois, três, deve chamar Jill. 4, 5, não. É Jaden Jill Agassi e Jazz L. Agassi. Você perdeu R$1.000, né? Pô, que nome, hein, velho. É. Vamos pro telefone, Dodô. O livro dele é sensacional. Mesmo depois de você ter dito os 3 nomes, se você pedisse pra eu repetir 2, eu já não acertaria. Já leu a biografia dele? Sensacional. Não tive tempo. Muito legal. Vou pensar. Como assim eu vou pensar? Ah, não sei se eu quero ler, ué. Ele era mó loucão, velho. Dodô? Vamos lá, alô. Já tá aí? Alô? Oi. Quem fala? Aí, é Domênico, é Felipe. Ô, Felipe, tudo bom? Beleza. Felipe do quê? Felipe do Santos Otani. Ô, Dani, mas quantos anos você tem? Hoje, 30. Ele faz hoje? Hoje. Parabéns. Parabéns. Aí, parabéns. O rapaz faz aniversário hoje, 3.0. Assim, parabéns, hoje. Parabéns. Parabéns, felicidade e saúde, hein, velho? Parabéns, valeu, saúde. Cara, obrigado. Saúde é o que importa. E ainda bem que ele faz hoje. Não, mas por quê? Não fez ontem, né? Senão, ah, entendeu? Mas é sensacional. Desculpa só interromper, eu recebi uma mensagem da Lotus Travel que hoje os 5 primeiros que fecharem o resort de estádio ganham uma garrafa de vinho da Lotus Travel. Cinco primeiros? É. Oh. Então liga lá, 28964665. Perca os 5 primeiros a fecharem vão ganhar, tá bom? Não perca tempo. Ô, velho, e o bairro, hein? Vamos ver se o Dom Ben já não saiu hoje aí, né? Aqui, ele aqui, ó. Amigo. Tá só o Benjinha aí, né? Só não menti, amigo. Não, hoje ele tá brigando no Twitter, velho. Vai lá, Benjinha. Vai. Aqui é Vila Leonor. Leonor. Vila Leonor! Se não me engano, vai. É o que eu não conheço! Eba! Você falou há um mês e meio, você falou. Eu conheço uma. Não, é zona sul, amigo! A sul! Sul! Ah! Aiba! Aiba! Aí! É o trouxa! É o trouxa! Mas ele não... Que porra é essa? É marara, velho! É igual! Olha lá, isso tá voando, é igual. Véio. Agora é pomba. É igualzinho. Olha, ele tá, ouvindo, ele tá que nem a pomba. Tá fazendo tanta besteira no Twitter, né? Velho. Fala sério. Tá vendo pra todo lado. Ouvindo o cara, tá ouvindo na internet. É, velho. Ô, velho, abaixa a internet aí, ó. Ô, velho, qual que é o time, cara? Aqui é Corinthians. Ah, Coringão, sim, mano, Coringão. Que chinada, mano. Aqui é Corinthians. É tudo nosso. Ô, amigão. E aí, mano? Amanhã tem jogo, hein, tio? E aí, mano, ainda tem vaga aí pra torcida? Tem que falar a frase. Eu quero ir pra torcida estádio 97. Boa, mano. Garantiu o seu lugar aqui, hein? Aê, tem que mano, tá na rua Tutóia. Vai de presente de aniversário amanhã, hein? Amanhã é seu aniversário? Não, é hoje, mano. Hoje. Prestar atenção no programa, né? Presta atenção no programa, porra. Você tá preocupado com o Galhardo aí, velho? Eu não. Ô, mano, você tá assistindo o jogo? Sei que é outro assunto, mas acabaram de colocar no Face da rádio aqui, Energia 97 FM. Por que o Simeone dá uma porrada no cara do... Ele tava discutindo lá, louco da vida. Ele quer que acabe logo o jogo, velho. Inclusive o Guardiola que foi conter ele. Esse cara tem problema, mano. Vai ser punido, desculpa, que lá tem punição pra essas coisas, não é aqui tem não. Tem nada, velho. Simeone é loucão, mano. Simeone é doido. Ele já tava punido no jogo anterior porque ele jogou bola, mandou o Gandula jogar bola dentro do campo. Ele tá punido no Campeonato Espanhol. Simeone é um maloqueiro do cacete. É só americano, né, velho? É só americano da Europa, mano. Tem jeito. O cara vai pra lá só pra zoar, só, mano. O cara sai da América do Sul, mas a América do Sul não sai dele, né, velho? É embaçado. Mais ou menos isso. Mas, ô, amigão, com relação, por exemplo, ao Coringão amanhã. O Coringão tem um jogo pedreiro, hein, mano? Vai pegar o Nacional, aí o Corinthians conseguiu trazer o 0x0 de lá. Mas amanhã precisamos vencer. Jogar pelo empate não basta não, hein, man? É, então, mano. Eu já não achei que era da hora jogar pelo empate lá fora, mano. Acho que tem que ter ido pra cima. E o Corinthians tem muito mais time. E eu acho que amanhã aí não vai ser jogo fácil não, mas o Corinthians ganha e tem que aguentar só pra sair com os 11 de campo, porque os caras batem, hein, mano. Então, mano, eu não gostei da postura do Corinthians jogando fora lá no Uruguai, porque eu achei que o Corinthians ele foi defensivo demais e alguns jogadores aí não entraram ligados no 220, coisa que precisa acontecer na Libertadores. Mas eu acho que é interessante, cara, você adotar uma estratégia um pouco mais defensiva jogando fora de casa e tentar resolver sua vida aqui. Principalmente pelo retrospecto favorável que o Corinthians tem aí jogando na arena. Eu acho que no jogo de amanhã aí o Coringão é franco favorito, eu acho que passa sim. Então, eu até acho que a estratégia defensiva ela é válida. Tanto que no primeiro tempo o Corinthians conseguiu trocar passes, conseguiu ficar com posse de bola. Pô, no segundo tempo acho que entrou em campo a partir dos 30, né, mano? É, também acho, porém ele correu um sério risco. Recuou demais, a zaga tava meio desatenta, não sei o que aconteceu com o Felipe. Que o ponto principal do Corinthians hoje é a sistema defensivo, né, mano? E o bagulho saiu meio desandado lá. Mas eu acho que aqui é tudo nosso, aqui é tudo nosso. É, campeão da Libertadores esse ano. Eu penso também aí que o Corinthians aí, passando dessa próxima fase aí, quando pegar possivelmente o Boca... Cara, se o Corinthians ele passa agora do Racing, depois na próxima fase consegue eliminar o Boca... Ele chega já na semifinal da Libertadores aí, cara, porra, lá em chega cima, chega com moral, né, mano? Chega com moral. Porque, querendo ou não, o Racing tem camisa, né, mano? Não é, talvez, a melhor fase do time, mas é um time que tem camisa, né? E Boca é Boca, né? Apesar de o time também não tá lá, essas coisas, tá meio desandado, né? Mas o Boca tem tradição também, são dois times que estão pela frente aí que tem camisa. Sim, então, mano, chegando, lá... passando de fase e chega com moral. E naquela chave de vocês lá, quem que tem depois do Boca? Então, Motinha, possivelmente vai cruzar com algum brasileiro. Se passar mesmo aí na próxima fase aí, São Paulo e Atlético, aí na semifinal, aí pula, né? Obrigatoriamente, aí vai ter que virar a chave. São Paulo e Atlético, né? Tá certo, pra que o Corinthians aí tenha que jogar com um dos brasileiros que ainda tiverem na competição. Se houver o confronto entre São Paulo e Atlético, se o Corinthians conseguir avançar contra o Boca, possivelmente o Corinthians pegará ou São Paulo ou Atlético Mineiro na semifinal. É ridículo, né, velho? É tosco. Que não vai ficar sorteio, né? Que mas é que tá, Motinha, a Libertadores aí, ela tem comentado até que a Conmebol tem divulgado que pode aí adotar algumas coisas aí que lembram a Champions League. Por exemplo, um jogo único num campo neutro aí, já pré-estabelecido antes de começar a competição. Isso aí é ridículo, cara. Eu acho que alguns critérios aí devem mudar de maneira radical na Libertadores. Por exemplo, esse negócio de gol fora, eu acho uma imbecilidade esse critério. Ah, no critério de desempate aí pesa o gol fora. Eu não acho que o gol fora tem que ser critério de desempate. Eu acho nojento isso daí. E se for um critério de desempate, que exista uma coerência de na final também acontecer esse critério de desempate. Porque durante a competição toda, na fase de mata-mata aí, das oitavas até a semi, o critério de desempate é válido o gol fora. Agora na final não vale? É uma idiotice, é uma hipocrisia sem tamanho. Eu acho que o gol fora ele faz o time também, às vezes, ter menos vontade de ganhar, né? O cara sabe que... Ele, às vezes, em casa, ele não precisa fazer tanta coisa, porque se chegar fora, ele fizer um golzinho chorado, o adversário tem que correr que nem doido pra fazer dois, né? Então, às vezes, os caras ficam até jogando com regulamento debaixo do braço e não saem do lugar, né, mano? Então, cara, no primeiro jogo, se a gente tiver como parâmetro aí, o Corinthians, ele tinha vantagem de jogar fora de casa e poderia buscar o gol fora. O Corinthians não deu um chute no gol. Pro Corinthians aí tava de bom tamanho 0-0. O Corinthians cozinhou o galo aí pra trazer o empate pro Brasil. E decidir aqui na arena. Com gol, né, mano? Então, mas é que tá, cara. Eu acho que esse critério é uma imbecilidade. Eu respeito aí quem gosta, mas eu acho uma grande porcaria. Assim como na final também aí esse negócio de querer jogar um jogo só em campo neutro. Isso é coisa da Champions League. Uma idiotice também sem tamanho. Eu acho que final de Libertadores tem que ter um jogo cá e um jogo lá. Eu quero ver a final de Libertadores, Corinthians e Palmeiras em Bogotá. Ah, então, uma bela M. Vai ter meia dúzia de nego. Não, uma bela M, eu também acho ridículo, porque na Europa... Que nem na Europa que você pode ir pra qualquer lugar de trem ou... Você vai de trem, e sem contar o poder aquisitivo, cara. Pro europeu se locomover de um país pra outro, tá certo? Soletrando pra isso. Mas o europeu, pra que ele consiga se locomover de um país pro outro e comprar um ingresso de final de Champions, você vai falar, é caro. Mas nem se compara com o que o brasileiro ou o sul-americano faz aí quando o cara tem que sair daqui do Brasil e assistir um jogo na Colômbia, assistir um jogo na Venezuela. O cara tem que vender o carro pra chegar lá. É tosco, cara. Eu acho que a Libertadores aí poderia... Ô, mano, deixa eu fazer uma pergunta pro Tite. O Tite tá aí? Tá aqui. Tu pode perguntar sem medo. Não tenha medo, corintiano não tem medo de perguntar. Fala pra mim, Tite, qual que é a escalação pra amanhã, Tite? Qual que é o esquema que você vai entrar? Vai pra cima, vamos meter caixa nos caras? Eu vou te responder isso claramente, porque eu não tenho medo de responder. Pra te responder isso, eu vou citar. Fábula que vai fazer? E vi uma vez, não é uma fábula, é um dito. Ah. E uma vez, a tribo dos macuquianos. Quem? A tribo dos macuquianos. Da onde aí? Eles vieram da Pangeia, na época que o mundo era uma coisa só. Tá. Um continente. E uma vez, exatamente. Um único continente. E eles ficaram isolados numa ilha, apenas um. Um macuquiano sozinho. Sempre um? Um. E tinha uma vasta, um vasto cardume de peixes. Ele poderia pescar todos ao mesmo tempo. Uma pessoa? Ele poderia. Mas ele pescava um por dia, e por dia, e por dia. Ia pescando, e cozinhando e comendo. E uma vez, um urso pardo passou, remando na frente da ilha e perguntou... Por que você pesca um por dia? E ele Domênico, faz voz de urso, Domênico. Faz voz de urso. Que você pesca por que você pesca apenas um por dia? Por que você pesca um por dia? Ele respondeu pro urso pardo de pé vermelho. Oh? Urso. Oh? Ele já tava mais longe agora. Oh? Oh? Eu te respondo que eu pesco um por dia, porque pescando um por dia eu tenho esperança. Se eu pescar todos, eu perco a esperança. E aí eu te digo, amanhã eu vou de Fagner. É isso aí. Ah, não, só pra isso. Tudo isso pra falar que vai de Wagner, velho. Tite é genial. Nossa, é genial, eu me mataria. É disso, eu concordo com o mano. O Tite é semideus, mano. Aê. É mesmo. Mas com relação à escalação que você perguntou aí, velho, o Coringão ele vai aí com o Cássio no gol, o Fagner na direita, o Felipe, o Iago e o Wendel na lateral esquerda, o meio-campo terá Bruno Henrique, Elias, Giovani Augusto e o Rodriguinho, e lá na frente o Luca e o André. Esse é o time do Corinthians pra amanhã, mano. Eu acho que o Balbuena já tá merecendo a vaga do Iago, não que ele esteja jogando mal, mas acho que o Balbuena hoje é mais jogador que o Iago, né, mano? Eu também acho, é, mas... Eu acho que ele tá mais pronto pra ser titular do Corinthians, principalmente em fase decisiva, do que o Iago, né? Eu acho que o Iago dá uma ramelada de vez em quando, mano. Ah, eu também acho que o Balbuena é mais jogador, mas o Iago não tem comprometido, não. Vamos acreditar aí no moleque. Não tá deixando a desejar mesmo, não. Acho que eu sempre fui fã de jogador da base. Acho que o time tem que aproveitar mesmo, tem que botar pra jogar. Sim. Mas, é, às vezes, a fase você tem que colocar algum outro. Que nem o Balbuena, acho que tá numa fase melhor. Mas eu acho que tá certo. Tem que botar, pelo menos, pra tá no elenco, pra treinar junto, pra tá lá pegando experiência, mano. Porque o Corinthians nos últimos anos não revelou muito, mas alguns que revelou, vendeu a preço de banana e hoje os caras estão valendo muito na Europa, né? Então às vezes vale mais a pena você ir buscar aqui, ou fazer que nem o clube europeu, buscar moleque novo, que nem o Palmeiras tá fazendo também, buscar moleque novo fora aí e investir na molecada, mano, porque o futebol tá muito inflacionado, você só vê os caras ganhando muito e ninguém fazendo muito, né? Mas pega nada, mano, amanhã é tudo nosso. Manda aí seu placar aí, Corinthians e Nacional amanhã. Ei, pelo menos 5. Se não fizer 5 amanhã, tá pouco. Ei. Tomara que aconteça isso mesmo, mano. Vamos colocar esses uruguaios aí no lugar dele. Ó, amigão, manda aí um abraço pro Pascoal, aí, o Oswaldo Pascoal que tá te ouvindo aí também. Valeu, Pascoal, abraço. O Pascoal é o bagudinho, tem, né, mano? O Benjamin me disse... Tem merchandising é muito aí? Tem. Dá uma força aí, mano. Muito nervosinho falar com vocês da primeira vez, mano. Ó, vou te ajudar numa parte da frase, aí você tem que complementar, beleza? Demorou. Ó, proteção e diversão... Proteção e diversão só com a Bozano. Boa, mas é um kit top da Bozano, tá bom? Valeu, galera. Prazer imenso falar com vocês aí. Sou fãzato de vocês. Falou, velhinho. Valeu, Netinho. Obrigado, velho. São todos nota 11. Valeu. Nós. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, velho. E parabéns aí pelo seu aniversário, tá bom? Pô, obrigado, mano. Valeu. Ô, mano, você tá falando do Pascoal? Sim. O segundo Benjamin amanhã, PVC estará aqui pra fazer estádio 97. É mesmo? PVC vem? É. Segundo e o Pascoal Benjamin... é muito fofo, nossa. Ô, PCV vem amanhã aí, mano? Os dois são... Ó, firmeza, hein, mano? Os dois são monstros. Ele trabalha onde? Oswaldo e o... Foz Sport. Foz Sport. Foz é do Iguaçu, lá pro inferno. Ah, isso não. Isso nunca. Como isso nunca? Isso nunca. Você tá nervoso, velho? Isso não. Como isso assim? Não. Não. Então explica pra gente essa mensagem que a gente recebeu do celular, ó. Ah. Ó. Hoje estarei na Arena Corinthians junto com a torcida do Timão. Ah, peraí, como é que você descobriu esse troço aí? Ah, então quer dizer que é verdade, né, Dodô? Não. Você tá ficando dando... Sabe o que é, Dodô? Você fica dando mole com o celular por aí? Você não aprendeu que precisa ficar protegido com segurança digital? Na verdade, só não queria te falar, mas eu tava pagando uma aposta, né? É. Mas que fique bem claro uma coisa aqui, né? É. Jamais torceria pro time das galinhas, tá louco? Nunca! Mas só pra mim, conta uma coisa, eu gostei desse negócio aí, gostei, como é que funciona esse troço aí, me explica, é porque me interessou esse negócio. É um aplicativo que além de proteger, impede que pessoas invadam no seu celular e roubem seus arquivos, entendeu? Ah, mas peraí, como é que eu faço pra baixar aqui? Peraí, já vou pegar o celular aqui, então, me fala como é que eu baixo aí, antes de vazar alguma coisa a mais aí, então, foto, assim, alguma coisa. Manda agora um SMS, você manda um SMS com a palavra gol. Pro seguinte número, palavra gol, palavra simples, gol, pro número 22030, vou repetir pra você decorar. Vai. Tá bom, Dodô? Vai. Envia lá. Gol é a palavra que você vai mandar pro SMS e o número é 22030, entendeu? Gol, 22, pois pronto, é. Envia aqui, ó, gol, isso. 22030, acabei de mandar. Beleza. Né? Acabou os fofoqueiros querendo saber da minha conversa, que acabou. Mas isso é importante. Acabou, filho. Instala mesmo esse aplicativo aí, esse protetor, porque é o seguinte, que nem aconteceu com o Domênico, alguém pegou o celular lá, captou lá e fez ele postar que hoje já tá torcendo pelo Corinthians, você entendeu o que eu tô dizendo? E a gente nunca sabe quando a gente tá usando o celular e tem alguém captando as nossas mensagens, invadindo o nosso celular, invadindo nossas mídias sociais, etc. E tal. Então você tem que ter proteção no celular. Sabe uma outra que eu fiquei sabendo, rapaz? É. Que, por exemplo, você usar Wi-Fi, né? É. Wi-Fi, você vai num lugar e usa Wi-Fi. É. No Wi-Fi, cara, você pode também... Tá desprotegido. Opa! É, fio. Então, olha, baixa aí, olha. Manda um SMS com a palavra GOL pro número 22030. 22030, tá bom? Aí é um aplicativo que vai te proteger, que vai impedir que pessoas invadam o seu celular e roubem seus arquivos, tá bom? Fácil, hein? É isso aí. Legal, GOL, hein? 22030 Fácil. É o número, tá GOL bom? GOL 22030. GOL Boleza. É a palavra, manda um SMS pra 22030. Fácil. Beleza? Boleza. Estádio 97, oferecimento Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Impermeabilizantes recobre plástico. Máxima proteção para toda a sua casa. Esser, construindo com valor. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Motinha, tem notícia do Tricolor? Ah, Tricolor, chefinho. Olha, o pessoal tava achando aí que o... Primeira coisa, o Ganso vai pro banco, né? Tá. O Bausa vai colocar ele no banco, vai fazer a mesma coisa que fez lá na altitude, né? E agora... O Wesley vai jogar. Wesley. O Denis volta, né? E tava com uma dúvida aí, né? Porque o Maicon teve o... Tá com amidalite, né? Sim. Mas ele tá sendo tratado lá. E o Maicon mesmo já falou até no Twitter aí dele. Maicon, eu gosto de Maicon. Que ele tá bem e com certeza ele pode jogar. É, ele vai fazer de tudo pra jogar. Puta, amidalite, eu já fui super vítima de amidalite. Dá um febrão danado. Tomara que ele se recupere rápido. Tomara, né, velho? Tomara, porque a gente precisa dele, velho. Precisa, é. Eu tenho medo. A defesa Lucão, do São Paulo com o Maicon é outra história. É completamente diferente. Muda tudo. E dizem que o São Paulo aí tá tentando fazer um acordo aí pra ficar com o Maicon definitivo, né, chefinho? Pô, vai ser difícil. O presidente lá já disse que quer o cara de volta. Não, disse que quer o Kelvin. Ah, o Maicon não. Ah, eu ouvi e li que, ó, o cara lá, viu, ó, tá indo bem no Brasil, de repente abre o mercado europeu no meio do ano, pode vir proposta de algum time europeu. Quantos milhões de euros que eles queriam? Acho que querem 5 milhões de euros pelo Maico. Ah, mas na boa, Sombra, eu não acho que talvez a campanha que não tem mais mercado. Feito aqui no São Paulo vai influenciar. Que a jogar num outro time. Ele pode até voltar pro time dele, mas lá ele tá meio que sem ambiente. Ele tá meio sem ambiente. Porque ele acabou deixando o time e tudo mais. Foi meio obrigado aquele né, que ele saiu lá, que ele foi expulso, acabou chutando tudo lá, falou um caminhão. Então, eu acho que pode ser viável a permanência dele. Tomara, no São Paulo. Viu? Porque, olha, ele consertou... Talvez colocando um jogador ali e inteirando com o restante que da grana. Dizem que eles querem o Lianco. Mas o Lianco é um rapaz extremamente promissor. Sim. Promissor. Foi convocado pela seleção da Sérvia? Da Sérvia e do Brasil. É, pelas duas. Seleções de base da Sérvia e do Brasil. Ele é um menino... promissor o Lianco. Aí você fala, então, pô, por que não põe o Lianco no lugar do Maicon, se foi embora? É que não tem ainda um amadurecimento necessário pra ser o que é o Maicon, né? Mas é que tá, com relação ao Lianco, São Paulo até pode oferecer o jogador por empréstimo lá durante um período e depois oferecer uma exclusividade de compra. Ou então, numa possível transferência, São Paulo ainda tem um percentual do jogador. Sim. Também falou que eles gostariam. É uma boa vitrine também. Não, do jeito que São Paulo é bom de negociar, eu não duvido mesmo. Trocar Zé, trocar o... Tudo bem, Domênico? Tudo bom, Zé? Eu não duvido trocar o Lucão pelo Maicon, não, viu? Vou convencer os caras. O Lucão é bom. Vamos encher lá o site do Porto, ó. O Lucão é bom. Chefinho. Oi. A gente pode fazer um sorteio? Pode. Sim, então, olha, pra quem sorteio fez... Sorteio do quê e pra quê? Então, isso eu vou explicar. Quem fez compra esse mês, na loja, no último mês, na loja do estádio97.com.br, acima de R$100, estava concorrendo ao quê? A cadeira do Palestra. Belo prêmio. Então, hoje nós vamos sortear, né? Vou dar aqui pro Domênico, vira você, que você é o palmeirense. Carimbada pelo Dodô, né? Sim. Põe a mão na lata. O Domênico colocou a busan pra lá. Eu sentei nessa cadeira aí, olha só. E ganha o tour também, um par de tour, pelo tour pelo Palestra. Dodô deu uma sentada. Ele fez esse rapaz aqui, Sombra e meus amigos aqui, Motinha. Sim. Fez compra. Quanto ele gastou? Ele gastou R$213,30. Ah, número bonito, hein? R$213,30. Quem garantiu hoje? São quatro nomes, hein? Pedro Henrique Teixeira Vilano. Mas ele não foi vilano, não. Foi espertano. Ele foi heroilano. Ele foi bonzano. Grande Pedro. E olha, ô Pedro, você tem que vir à rádio, né? Vim buscar seu prêmio aqui, Paulista 1439, nono andar. Seu prêmio está aqui, seu nome está aqui, você traz seu RG e você vai retirar seu prêmio aqui na rádio. Parabéns. Mais um presente da loja do Estádio 97. E tem também, chefinhos, os novos relógios do Palmeiras. Ai, que bonito. Olha, dando uma olhada, são, aqui tá bonito, hein? São oito modelos, você pode ter em esporte, tem social. Branquinho. Qual que você gostou, vó? Esse aqui, ó. Esse branco. É bom. Mas acho que esse dourado ficava melhor pra senhora, vó. O verde também é bom, aquele bonito. Pulseira verde. É não é branco, moto, é prata, só que ela tá cega, ela não enxerga. Ai, que idiota. É branco, mano. Olha, muito mesmo. E olha, mais novidade na loja do Estado. Chegaram os novos modelos também de relógio do Corinthians, do Inter, do Vasco. Legal. Então você entra na loja do estádio 97.com.br, há vários modelos de relógio. Só lembrando uma coisa, que o relógio do Palmeiras... Olha o que você vai falar. Não, informação aqui do site. Olha o que você vai falar, hein? Fala, Zedão. Ele não vê, ele só vem com o relógio, com horário nacional. Não dá pra botar horário mundial, que ele não pega. Se quiser colocar o horário fora do Brasil, não vai, entendeu? Aí, Benjamin, beleza? Para, então é isso. Loja do estádio 97.com.br. Beleza. Esse é o estádio, fala, mano. Ô, Sombra, só passar uma informação rapidinho aqui também. Hoje aconteceu o jogo aí, pra quem não tá sabendo aí, entre o Bayern de Munique contra o Atlético de Madrid. Acabou 2x1 pro Bayern. E o Bayern acabou sendo... Na soma deu 2x2, né, mano? Sim, porque mas o primeiro jogo foi 1x0 pro Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid, como marcou um gol na casa do Bayern, exato, o Bayern acabou ficando pelo caminho e fugindo do confronto contra o Corinthians no final do ano também no Mundial. Sim. Para, mano. O Bayern correu, correu pro Coringão. Para. E amanhã, Domênico Gato, acontecerá o jogo aí, que o primeiro foi 0x0 jogando lá na Inglaterra, ali o Manchester City contra o Real Madrid. Amanhã teremos o jogo na Espanha entre o Real Madrid contra o Manchester City. E as dúvidas que aconteceram ali, Domênico Gato, a mídia divulgando, especulando as possibilidades ali do Cristiano Ronaldo não jogar, foram por água abaixo, porque o Cristiano Ronaldo joga amanhã, assim como o Yaya Touré também, pelo Manchester City. E dois jogadores que estão fora, um é o Benzema, tá certo, que desfalca o Real Madrid, e o outro também é do Real Madrid, que é o Casemiro. Que, inclusive, era ironizado aqui pelo RG no futebol brasileiro, mas o cara lá no Real Madrid tá jogando bola, RG. É um cara... É um mito. É um cara que tá mandando bem no esquema do Zidane, o cara tem funcionado. Não me decepcione, porque se é um cara que eu conto aqui com caráter, com palavra, com moral, é você, velho. Além de mim, do Benjamin, o Mano também. Nesse programa, você quer falar em caráter. Boa noite, né, velho? Boa noite. Não, mas Beijão, para de brigar no E o RG confia em mim. Eu não briguei com ninguém? Não. Eu hoje, né? Mundo, hoje. Quem você brigou? Imagina, tá mal guerra, velho, no Twitter dele. Você tá mandando o cara ir comer mortadela no Twitter. Dando blog geral, babaca. Ao invés de vir trabalhar, você fica no grosso, velho. Twitter, nossa, pô, você é louco. Eu tava fazendo, acabando meu check-up. Você não é igual pra você, não é? Você viu? Tá tudo bem? Se criou um negócio hoje, né? Porque os caras transformaram o país no nosso contra eles pra tudo. Então, se você fala também que você quer que ganhe o time A, o cara te ofende, coxinha, playboy, o que que tem a ver? Nada a ver. Sabe o que eu falei? Eu falei, olha, eu gostaria que o Bayern tivesse ganho. Acho que o Bayern tem um time que joga futebol mais legal, tá ganhando o Atlético de Madrid, dane-se. Aí, coxinha, playboy. Por que coxinha? Porque você torce. Virou aquela historinha de Davi contra Golias. Então, se você acha que você torce pra um time, você quer que ganhe um time... Mais grande, forte, mais roxinha, coxinha, escroto, playboy. Fascista. Ué, então o cara me xingou. O cara falou, seu coxinha. Mas, olha, eu falei, então fica feliz aí, seu mortadela. A toda a babaquice do mundo se encontrou nesse cara, hein? Pelo amor de Deus. Nesse? Não, nesses. Vários, por isso que eu falo que tem uma guerra. Você é fascista, não, você é fascista, nenhum. Você gosta do Bayern porque o Bayern tem mais torcedor. É isso que você é. Mas o problema, é fascista. O problema é o Jair Willis, que é isso mesmo. Agora você fala... Ah, quero que o Barcelona ganhe, mas quero coxinha, playboy, escroto. Você é um analfabeto político. Ah, é isso que você é. Você é um vagabundo. Não, mas deve é que ser a polarização, mesmo. É isso que você é. A polarização, Jair Luiz? Um viadinho. Como assim? Ô, deputado, você também, o deputado Bolsonaro, você também concorda? Eu acho que o Bayern é melhor, tá ok? É, porque assim, tem que ver o time que é mais interessante pra população. É elite branca, eu sou a favor, mas na paz, tá ok? A elite branca do Bayern, tá ok? Eu sou a favor. Mas assim, nada contra quem torce pro Atlético de Madrid, pra violência, entendeu? Eu também gosto do Atlético, né? O que o Simeone fez com o cara hoje foi bacana. Né? Pô, tchau, querida! Porrada, tchau, querida! É chato. Tchau, né, querida! Vai embora? Vai ficar aí ainda? É isso, tá ok? Vomitado, tá bom. Então tá bom. Estádio 97 agora, ô Benjamin! O briguento, Benjamin! Não briguei com ninguém, não! Hoje, vai falar da Esser! Ô meu menino! O que você quer, hein? Você quer ser campeão? Você quer vitória no clássico? Quer jogar bonito e ganhar de goleada? Então presta atenção. Se o que você quer é morar ou investir bem, é Esser que você quer. A Esser oferece o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com a fechadura biométrica, a Digital Door? E você não paga nada mais por isso, sabia? Pois é, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Veja com seus próprios olhos. Vá visitar o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila na Vila Prudente e o Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde, desta figura inigualável chamada Domênico Gato. Então é só você ligar, anota aí, 3666-0900, 3666-0900, e fale com o consultor Esser. Tenho certeza que você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser. Ah, mas esse Juca tava tão sumidinho. Por onde andava o Juca, velho? O Juquinha, Juquinha andava lá com o Jegue Bar, velho. Lá no um lugar tinha o Jegue Bar lá, velho. Ei, Juca, viu? Dodô! Opa, opa, RG, diga lá. Aí o camarada tá andando na feirinha, olhando aquelas coisas de artesanato, e vai pra lá, vai pra cá, ele parou numa banquinha de vasos. Ah, certo. Vaso. Vasos. Vasos sanitários? Não, vasos. Sanguíneos, mano. Vasos. Os sanguíneos? Vasos. É. Aí pergunta pro sujeito da loja lá, né? Ah, ô, moço, por favor, quanto custa esses vasos aí? É. Aí o cara responde pra ele, opa, este custa, temos aqui vasos de 10 reais e temos de 100. Ah, tem de todo mundo, né? Aí o cara falou, ah, e qual que é o de 10 e qual que é o de 100? Ele falou, ah... Mas de 10 ou de 100 o quê? Os vasos. Os vasos. Extensão. Não, mas qual... Desculpa, não, aí, eu tava falando sobre aquele vaso, aí, qual vaso? Vaso, ele foi na loja de pra vaso. Pra jardinagem. Os vasos ruins custam 100 reais. Aí o cara falou, não, pera. Como assim? Ah. O vaso custa 10 e o ruim custa 100? Não é? Porra. Fácil, meu caro freguês. Vaso ruim não quebra, pá. Ah, sensacional. Nossa, sensacional. Vaso ruim não quebra, ué. É, muito custa, boa. Mas também tá com humor, hein, hoje, hein? Pelo humor, pô, mas você não tava todo feliz que ele voltou ontem, velho? Mas eu briguei com ninguém, está louco? Essa foi uma piada coxinha ou uma piada mortadeira? É. Puta, essa foi uma piada ruim. Ela não é nem coxinha, nem mortadela. Mas você não tava feliz que ele voltou ontem, velho? Você já chega assim. Eu tava feliz da vida, eu contei as horas, os dias. O coxinha, ao invés de vir fazer o programa, o coxinha fica no Twitter discutindo. Ele tá no Twitter, chega, tava dando bloco todo mundo. Quem que tava no Twitter? Tava dando bloco todo mundo. Aí o cara chega no final do programa, quer dizer... O importante é vir. Mundo. Eu vou te falar, olha. O importante é vir. E você deve ter dado uns 30, 40 blocos. 30, mas não, 40 mas blocos, não, vocês estão loucos. Não dá muita atenção, não, que ele chamou eu e você de canalhas. Quem? Ele. O mau caráter? É. Qual dos dois mau caráter? Opa! O da Casa Verde ou da. Tá louco? Tirou férias de 2 meses. Ah, sabia. É. Já se uniu ao Danidinho. É que ele ouviu o replay. Não é. Produção, é aposto que ontem, depois do programa, o Domênico saiu com ele. Lógico. Aí você já viu, né? Fala que fica na orelha. Produção, tá quem é WhatsApp, que tira... Produção, quem é que tira férias de 2 meses aqui, produção? Quem é que tira? Quem é que tira, produção? Começa a botar pressão, não, filho. Quem é que tira, produção? Opa, hein? Segue o jogo! Segue o jogo, né? Sem falatório! O Sobra já falou, mas Sobra é bom lembrar, hein? Amanhã tem o PVC aqui no Estado 97. Sim! Amanhã tem o PVC ao vivo aqui. O PVC vai fazer o programa com a gente. Que vai vir bem barbeado, né? Pronto! Opa, com certeza, velho! Grande PVC, virá bem barbeado. Atenção, PVC, Bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, cara. Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman e depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma baita novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção. A porrada no vilão da transpiração e no mau cheiro. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante, para você conquistar a noite. E esses dois desodorantes vêm um kit exclusivo que marca a batalha do século, hein? Inclusive invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. Você já deve ter assistido esse filmaço, hein? Além disso, você pode ter o seu kit exclusivo com dois desodorantes, mais um par de convites para assistir esse filme top RG número 2. Batman vs Superman, a origem Batman. Da justiça. E tem mais, não para por aí não. Você ganha RG número 2. Um conjunto de copos de shot dos heróis. Oh, aí sim, hein? Aí você tem lá, ó, por exemplo, o copinho do Batman, o copinho do Superman, o copinho do Lanterna Verde, o copinho do Flash. Esses aí eu não tenho, velho. Em breve teremos também o copinho do Tite, que o Tite é um super-herói também. Eita. É isso aí. Ó, mas basta ligar aqui a RG no estádio 97 e falar o seguinte. Sim. Tem que falar essa frase, senão não ganha, hein? Manda. Proteção e diversão só com Bozano. Anotou aí, ó. Proteção e diversão só com Bozano. É isso aí, RG. Boa, velho. Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado, amigão. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 também no oferecimento de Hero. Não deixe que vazem aquelas suas fotos comprometedoras. Envie a palavra gol para o número 22030 e baixa agora o Segurança Digital no seu celular. O estádio também tem oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Vamos lá, agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Sem parar, o sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. E hoje, só os ouvintes virgens. Alô? Alô? Fala. Fala, Dudu. Opa, quem é? É Lucas. Fala, Lucas, tudo bom? Beleza. Lucas do quê? Beijinha, tá aí? Opa, tá aí. Lógico que tô. Não, você não vai vir com esse troço aí, hein? Puta, ó, já tô até vendo. É B pontinho, hein, fio? Qual que é o teu nome completo? Olha lá, hein? Barbosa. Aí, beijinha, é não pra falou? Você. Ele não falou? Ah. Ele não falou. Lucas Barbosa. Ah! Cara, iluminado é isso. Eu cheguei ali com o Barbosa. Chupa esse, seus trouxa. Barbosa. Putz, a vida aí. Esses dois, sim. Dois chegou vai, agora, vai, deixa ele trabalhar, velho. Vai, deixa trabalhar. Ele falar com ele. Fala. Eu não podia perder a oportunidade. Oportunidade. O mano gosta. Não, olha, quem chama Barbosa não, não e gosta. Consegue Barbosa. Ligar no estádio 97 vai abrir mão disso? Não vai. Vai. Mas não boa, vai. Vai. Imagina. Imagina. Pô, pena que Barbosa não é Silva, né? Silva. Ei, Lucas, que time você torce? Sombinha, eu quero ir na torcida estádio 97. Corinthians. Ó, você pegou a última vaga, hein, Barbosa olha. E detalhe, detalhe. Detalhe. Vaga pra apenas uma pessoa, a sua. Não beleza. Vale acompanhante, tá bom? Acompanhante. Beleza. Beleza? Barbosa qual é o endereço mesmo, ou Sombra? Você tem que estar até amanhã, às 6 horas da tarde, lá junto com o Benjamin, na rua Tutóia 77. Beleza, fechou. Fechou. Rua Tutóia 77. Fechou. 77. Tá bom. 6 horas, né? É. 6 horas da tarde, tá bom? Tarde. Tá bom? Ué, fala com ele agora, velho. Você foi falar teu nome, é o que você arrumou aí. Teu nome. Oh, não, beleza, vamos conversar com ele. Ô, oh, e oh. Aí, cara? E o Iago? Você acha Iago. Que esse negócio do doping cara, pode ter abalado psicologicamente o jogador que já não vinha jogando aquelas coisas? Como não, você? Não acho não, Sombra. Não. Eu acho que ele tá indo chupa, bem. Chupa. É, embora eu acho que o Balbuena mereça, assim, uma oportunidade. É melhor que o Iago, né? Eu acho, mas eu não vou cair na sua, não. O Iago é bom também. Chupa, mas trouxa, é... ouvinte na besta, não. Mas quem é melhor? Quem é melhor, o Balbuena ou o Iago? Balbuena. Aí eu acho, que, na minha opinião minha, eu acho que o Balbuena. Eu acho que hoje ele poderia jogar. Mas esse... o Iago não comprometeu nem uma vez. E esse escândalo aí na categoria de base do Corinthians, hein? Escândalo. Pois é, cara, eu vi. Hã? Pô, que coisa é isso, essa história, coisa, hein, velho? Né? O mané da carne, né? É, velho. Ah, amigão, não fica carne, dando... Quanto carne, tempo que eles são lá, velho? Não, velho. Você é mó pagalante. Ô, oh, mano, e a contraprova do Iago sai só quinta-feira, né? Quinta-feira. Quinta-feira será aberto aí o outro exame. Barbosa não gosta de doping. Eu também não. Barbosa é carinho. O mano gosta. O mano gosta. Não, eu não gosto, não. O Benjamin não perguntou onde eu moro. Mas também, velho, você estragou o programa, velho. Quer estar aqui é o Barbosa. É, mas quer mandar abraço pra quem? Não, mas eu pergunto pra você, onde você mora? Ô, Beijinha, Vila Rosália. Vila Rosália? Mas é Rosália. Se é o que o Barbosa conhece, é Guarulhos. É isso aí, mandou bem. Guarulhos. Barbosa adora os pneus. Barbosa gosta de Guarulhos. Nossa, eles ficam pé da vida. Barbosa é Corinthians. Ô, oh, deixa eu fazer uma pergunta. Se o Corinthians passar pela... Passar? Pelo Nacional. E o Boca, tentar confiança? Vai ter que inverter a chave? Não, só com Boca. Vai sim. Não. Perguntei depois do Boca. Depois, na semifinal, o Corinthians ele vai ter que enfrentar aí um brasileiro que possivelmente será ou São Paulo ou Atlético Mineiro. Se inverter a chave, quebra a fechadura. Ou Racing, né? Isso se o Atlético Mineiro passar pelo Racing. É, porque, ó, eu vou te falar uma coisa, eu não apostaria um automóvel que o Galo passa. Automóvel. O Galo é favorito, mas, meu... É, mas acho que tá numa situação crítica do Corinthians também, né? Então, mas eu também não aposto um carro que o Corinthians passa. Ah, eu acho que amanhã passa. Eu acho que amanhã passa. Não acho que vai ser essa favorita toda que o pessoal tá falando, mas acho que uns 2-0 eu acho que passa. Mas, cara, o Corinthians ele tem a obrigação amanhã de fazer uma excelente partida aí, tá certo? Pra mudar um pouco esse cenário de mata-mata, cara. Eu também acho. É, o Corinthians ele tem dado azar aí, ou tem sido incompetente em determinadas eliminações aí, no Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Libertadores do ano passado. E esse ano, novamente, no Campeonato Paulista. Eu acho que o Corinthians ele tem tudo aí pra reverter aí essa maré de azar que o Corinthians tem demonstrado aí no, nos jogos eliminatórios agora, na Arena, né, cara? Ô, mano, eu não tô de sacanagem, não, cara. Aí fala, esse empate, você empatar fora, em tese é bom, porque você fala, pô, você pelo menos empatou fora, não perdeu. Mas esse empatezinho de 0-0... É o pior empate, né? Porra, é uma porcaria, né? Véio, eu não trato assim não, Sombra. Eu acho que os times eles têm que jogar pela vitória aqui em casa, tá certo? Por exemplo, o pior cenário seria se o Corinthians tivesse perdido lá. Ah, é que a imprensa, eu entendo que você tá falando, ah, o empate em 0-0, porque você toma um gol aqui, tem que o, fazer empate, dois. O empate em 1-1 não serve, aí tem que vencer. Mas eu trabalho sempre com a hipótese do time ter que vencer em casa. Libertadores é isso, você empata fora e ganha em casa. Mas é que essa história do gol fora sempre gera um componente psicológico a mais. Né? Porque se não tivesse a história do gol fora, fala, ah, empatou lá, empata aqui, você fala, ok, tomei um, então pelo menos eu preciso empatar pra levar pros pênaltis. Lógico. Só que você fica com aquela, porra, só empatar também não adianta. Fazer o outro. Ah, mas virar o jogo. Eu não penso assim não, cara. O Corinthians ele tem um aproveitamento muito bom jogando em casa, por mais que ele tenha tido aí um histórico de eliminações aí também, mas em determinados jogos decisivos ele foi bem. Foi assim contra o Once Caldas ano passado, foi assim contra o Red Bull. Eu acho que a gente não pode pegar talvez uma partida ruim que o Corinthians tenha feito aí contra o Nacional no jogo de ida e colocar como parâmetro aí do futebol que o Corinthians tem apresentado durante esse ano todo. Eu acho que o Corinthians aí mesmo esse ano, Sombra, em 13 partidas que fez na Arena, o Corinthians ele venceu 12 e empatou uma. Então o Corinthians ele tem tudo pra amanhã novamente conseguir uma boa vitória contra o Nacional. E o amigão, o Giovanni Augusto volta, hein, mano? Pô, eu acho legal, mano, ele voltar. Eu acho que ele tava bem quando se machucou, tava destoando até dos demais. E a minha preocupação é só saber se ele consegue jogar o tempo inteiro, né? Inteiro. Pra gente não queimar uma substituição. Mas você, não sei se foi você ou se foi o Sandro que perguntou do Iago, mas tem um cara que me incomoda demais jogar nesse time do Corinthians, é o Bruno Henrique, cara. Ah, sim. Verdade. Eu acho que ele, não sei, assim, eu acho que todo ele não mundo fala isso. Deveria trocar. Mas o amigo, um ouvinte que ligou ontem também. Eu sei que a gente não tem muita opção de um volante pegador aí que marca. Mas o imediato é o Williams, cara. Ah, então. Eu não acho ele também um cara substituto à altura. Mas eu acho que o Bruno Henrique, eu não sei se talvez a gente poderia mudar esse meio campo com o Maicon. Eu não sei, cara. Eu não confio no Bruno Henrique. Mas sabe qual que é, cara? Se você tira o Bruno Henrique, eu até entendo. O torcedor que ligou ontem também, ele fez essa sugestão. Mas o volante hoje, com a característica que o Bruno Henrique tem de marcação, no elenco do Corinthians é o Williams. É isso aí. E o Williams também não é lá grande coisa, tá certo? É um jogador aí que ele é muito raçudo, mas em determinados momentos aí você pode ter certeza que ele vai tomar um cartão amarelo, porque ele é meio afobado, ele entra com uma força excessiva. Mas agora colocar o Maicon pra fazer o meio campo ali junto com o Elias, aí vira time de videogame, cara. Imagina esse meio campo. Maicon, Elias, o Rodriguinho e o Giovanni Augusto, e na frente Luke e André, ninguém marca, daria, né, man? Eu acho que não daria pra colocar ele agora, não. Eu concordo também. Só que, de fato, eu acho que o Bruno Henrique... Ele é um cara que, eu não sei, parece que a camisa pesa pra ele, cara. Essa pra, não sei se pra você, mas pra mim a impressão que passa é essa, que a camisa pesa um pouco pra ele, entendeu? Não, até penso aí que o Bruno Henrique, se a gente tiver como comparativo o Ralf, que deixou o Corinthians no ano passado, o Bruno Henrique tá muito abaixo. Mas infelizmente é o que a gente tem, cara. Tem que apostar no cara. Vamos torcer pra que amanhã ele jogue bem. É, e agora o André também cara, eu defino o André com uma palavra. Pra mim ele é um bom batedor de pênalti, viu, cara? Porque, olha, é difícil ter ele como referência lá. Eu chego a pensar que o Luciano é melhor, viu? Ah, o Luciano, ele é um pouco mais participativo. Aí eu concordo contigo. Mas ano passado também a torcida do Corinthians aí teve que ter uma paciência enorme com o Wagner Love, mas no final das contas aí, cara, o saldo foi positivo. Eu tive esse debate com o meu irmão na semana passada, eu falei, mas eu acho que o Wagner Love era melhor que ele, viu, mano? Eu acho que tinha uma perspectiva maior no Wagner Love. Mas verdade, vamos acreditar, hein? Cara, vamos acreditar, ele, o Tite, como você falou aí, o Tite vai fazer um milagre aí, cara. Isso aí, velho. Você não tá tão otimista, não, né? Você falou, no começo você falou se passar, se passar pelo Boca. A mão, né? Que deixa passa tudo duro. Se fez considerações, né, em termos do futebol do Bruno Henrique. A mão que deixa tudo duro lá do tal do Tite. Não, é a mão que cura tudo. É igual a mão do cura pá, tudo. Tá bom. E, ó, amigo, só pra fechar a sombrada, nem coloquei o Christian aqui como opção também, porque nem o Tite coloca, né? Eu também. Ele jogou muito na primeira passagem, mas nessa realmente. Pois é. Não dá pra confiar muito, não. Mas vamos passar assim, ó, mano. Amanhã, 2-0, cara. Também 2-0. Acho. Pro bem do futebol, quando eles têm que passar. E se não aí, passar? É apenas futebol. Não é apenas futebol. Fica esquentando a cabeça. Não fica ligando pra essa história. Ah, toda hora eliminado. Vai pro sofá. Normal, velho. Cuida do teu time que vai ter que devolver o terreno pra prefeitura. Só perde quem disputa, não é? Ou doação irregular. Só perde quem disputa. Boa, Motinha. Isso aí. Você foi bem, Motinha. Ou doação irregular. Se preocupa com o teu time de ter que devolver o terreno pra prefeitura. Ai, nossa. Luxa. Um abraço pra você, cara. Valeu. Ô, Sobra, só me confirma qual que é o endereço mesmo? Você tem que estar na Rua Tutóia. Rua Tutóia, 77. 7, Barbosa. Até as 6 da tarde, tá bom? Barbosa. Beleza. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Um abraço pra vocês. Falou. Valeu, cara. Um abraço. Vamos lá, mais um ouvinte no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Mais tarde, na sala de justiça. Alô? Alô? Quem fala? E aí, Dudu? E aí, mano? E aí? Quem fala? Consegui baralho. Louco! Quem fala? Marcelo. Marcelo? Isso. Marcelo do quê? É difícil saber nome, hein? Fala. Manda. Ciarota Zaveri. Nossa! Tirola? Chiarota. Não, Chiarota. Eu vi pouco. Soletre, Chiarota. Vai, Soletre pro bar. Soletre, Ciarola. S-C-I-A-R-O-T-T-A. Chiarota. É o que eu Chiarota conheço? É italiano, e o resto? Eu não gosto. Zaveri, Z-A-V-R-I. Chiarota Zaveri. Eu não gosto, não, Virgínia. Isso. Zaveri. Não, mano. Mais italiano Zaveri que isso, não tem. Aí você não vai me dizer que você não é palmeirense. Oh. Não. Aqui é Corinthians, mano. Ai, chupa aí, ai, que galinha idiota. Nossa, aí já começou. Você, a véia tá aí, a véia tá aí. Sua galinha infértil. Não. Ah, infértil, não. Por quê, mano? Não bota ovo? O Ciarota tão torcendo? É coisa feia. A galinha feia, na menopausa. Viu? Nunca vi uma galinha com menopausa, essa aqui, ó. Ela não bota ovo mais? Ele deve ter o pai e a mãe palmeirense e traíra, né? Traíra. Respeita o ouvinte aí, ó. Só minha mãe é palmeirense. Tu já comeu uma pizza de Ciarota, mano? Boa. Ah, sensacional. Sensacional, RG. A sua mãe é Ciarota, teu pai é o Zaveri. Isso, minha mãe é xarope, não faz o velho. Meu pai é corintiano também. Ah, tá bom. Logo vê família de boa. Olha aí, Comanoves. Eu vi. É. Eu vi flanelinhas. Ó, amigão, mais um jogo decisivo do Coringão amanhã na arena, hein, cara? Amanhã eu acho que vai dar, hein, mano? Acho que vai dar. Vai dar, vai dar. Acho, cara. Se não der, os caras estão com medo, velho. Pode falar. Não é medo. Aqui tem... A gente tem que enxergar o futebol também. Lógico que eu queria que o Corinthians metesse 4-0 lá. Duas experiências já. Olha, né? tem tudo pra passar amanhã. Mas sim, tem que jogar totalmente diferente do que jogou semana passada. Mas jogará. Então, totalmente diferente. E outra, amanhã não pega galinha morta, hein, gente? Esse time do Nacional, não tô falando. Ele não tô falando. Mas aí o Galinha viu. Galinha morta. Não, galinha. Entendeu? Galinha. Você levantou bem, hein? Não, não tem nada. Eu não tô falando. Galinha, a irmã de vocês vão ver. Juiz! Faz cocoró cocó aí, ô Tom. Segue o jogo, sem falatório. O Corinthians, viu, amigo? O Corinthians amanhã não pega galinha morta, não pega adversário, adversário molezinha, não, hein? O Corinthians amanhã tem que jogar muita bola, Molezinha. Até porque, e não é em relação ao Corinthians, é em relação a todos, o regulamento, é sacana, é cruel. Não com o Corinthians, com todos. Porque se você empata, qual é a vantagem que você tem? A única vantagem que você tem é decidir em casa. Você não faz as mesmas considerações na Champions. Faço, eu acho sacanagem. Esse negócio de gol fora. Na Champions você fala, mas lá é primeiro mundo, lá é coxinha. E o Corinthians decidir em casa não é vantagem, né? Ah, vai ficar porcaria. Não. O regulamento esdrúxulo, independente de onde seja. Todos, é lógico, é de todos. Por exemplo, amanhã o Atlético, que todo mundo fala que é o melhor time do Brasil. Se o Atlético empatar amanhã no Mineirão, tá fora também. Errado. Quer dizer, dois empates. Empatar com gols, né? O primeiro jogo foi 0x0. Foi 0x0. Que nem o Corinthians. Porque se empatar 0x0 vai pros pênaltis. Que nem o Corinthians. Quem tem a tarefa mais difícil pra você? É o Corinthians ou o Galo? Pra mim, os dois. E você, Marcelo? Considera igual? Os dois precisam ganhar? Você tá pensando do Galo? É, qual tem a tarefa mais difícil? Se é o Corinthians ou o Galo? Qual dos dois? É que o Galo pega o time mais difícil ainda. Eu acho que o Atlético é mais difícil que o Galo. Porque o Corinthians é muito forte em casa, meu. Sei lá, pra quantos, 200 e poucos dias, invictos, não é alguma coisa assim? Acho que os dois são complicados. Mas, ô amigão, eu vejo talvez a situação do Corinthians um pouquinho mais difícil. Em termos de favoritismo, eu acho que é 70-30 a favor do Corinthians lá no Horto, no jogo do Atlético. Não é no Mineirão amanhã? É Horto? Não, amanhã no Horto. O Atlético joga no Mineirão, a final do Mineiro contra o América domingo. Lá eu vejo 80-20 e aqui 70-30. Fala, amigão. Ô, mano, e tem a questão da camisa, né, meu? Jogar no Corinthians é muito mais presença do que você jogar no Atlético Mineiro, né? Ei. É por isso. Que bobagem. Aí você foi infeliz, hein? Nossa. Que infeliz, é a opinião do cara. Aí você... É a opinião do cara, Paquito. Respeita o cara. Para. Paquito. Fala o peso da camisa. Ai, aí você lambeu a beirada do Pires, hein? Opa! Quase, velho. Nossa. Aguinaldinho, você já lambeu a beirada? Já. Tudo. De queixada. Mas, ô amigão... fora amanhã a volta do Giovanni Augusto aí no meio campo do Corinthians, cara, temos também a expectativa aí da estreia do Marquinhos Gabriel, que é um jogador que, se jogar a bola que jogou no Santos aí, será um grande reforço. Estreia amanhã ou não? Pode ser que amanhã ele já jogue. Ele já tá relacionado, escrito, né? Sim. Eu acredito que foi a melhor contratação do ano, né? Na minha visão. E eu tenho fé que vai virar. Dependendo. Mas, do que... Oi, fala, amigo. Só pra cornetar também. Pra mim, o Bruno Henrique é fora do time. Pelo amor de Deus. Mas tô queimando os caras mesmo, hein, velho? É Rodriguinho. E pior que o cara ouve isso. Mas eu também falo isso faz tempo. Nossa. O Bruno Henrique não está no nível dos volantes do Corinthians dos últimos anos. Mas o cara ouve o estádio, velho. Imagina. Não tenho nada contra o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um cara bacana, não é isso? Nossa. Agora, futebolisticamente falando, ele tá deixando muito a desejar. É que pro momento é o que tem, né, cara? Eu até entendo aí também as suas críticas aí. Eu acho que o Bruno Henrique, ele também tem destoado. Principalmente pela torcida do Corinthians aí ter como parâmetro aí o último jogador que passou naquela função que fez sucesso, que foi o Ralf. Tá certo? Por exemplo, o Corinthians tinha um carinho enorme pelo Ralf. E o Bruno Henrique aí não tá conseguindo aí suprir essa ausência aí que o Ralf deixou. Com relação aí ao substituto, porque a gente tem que falar assim, beleza, o Bruno Henrique não tá dando conta. Mas aí, o que tem o Corinthians ali pra poder colocar na posição? Tem o Williams, que é um jogador que, na minha opinião, ainda tá um pouco afobado demais e pode ser que não esteja 100% fisicamente. E é um cara que chega atrasado em determinadas bolas aí e é um cara que vai com uma força excessiva. Ou seja, o Williams, a chance dele tomar um cartão amarelo no primeiro tempo é de 90%. E a chance dele ser expulso no segundo é de 100%. É imenso. Então é complicado. E o outro jogador da posição ali que pode ter a mesma característica, amigão, o Tite não vem relacionando. Inclusive a terceira opção, cara, que é o Christian. Você acha que talvez aí tirar o Bruno Henrique hoje seria uma alternativa viável? Eu acho que não, mesmo sabendo que o cara tá mal. Porque, querendo ou não, os reservas ali imediatos da função não estão jogando bem também. Então é complicado, cara. É mais fácil você ter o Bruno Henrique ali, que é um cara que pelo menos aí já tem um ritmo de jogo, do que você pensar em apostar no Williams ou, quem sabe, no Christian. Você não acha? Sim. Mas eu acho assim, o Tite a gente sabe que é um deus, fala aí, mano, não é? Sim. Deus Tite. Mas ele tem, o único defeito que eu vejo no Tite é essa insistência dele. Pô, mas Deus não tem defeito, cacete. Não. Só um defeito, né? só um defeito. Só isso, a insistência. Desde 2004. Teimoso. Desde 2004 que ele era insistente com o jogador assim. Não lembro, foi, mas todo técnico tem isso. Ele colocava o Edson, lembra o lateral Edson? Sim. Quando machucava o da esquerda, ele colocava o Edson. Aí machucava o da direita, ele colocava o Edson. Todo técnico, cara, tem ele, isso. Ele, né? Insistia, né? Ele é muito insistente. Mas eu confio no Tite. Eu confio no Tite. Eu acho que o Tite falou que o Bruno Henrique vai jogar, o Bruno Henrique vai jogar e acabou. Também acho, mano. O Bruno Henrique, ele vai jogar o que o Iheatuhê joga no Manchester City amanhã. Vai. O Bruno Henrique vai calar nossa boca, mano. Isso. Tomara. Vai encher a boca de vocês. Vai fazer o gol da final do Libertadores. Marcelo, um abraço pra você, cara. Obrigado pela audiência. Ô, Sombra, posso falar só uma coisa? Não. A véia tá aí, né? Quem? A véia. A vó Olímpia tá. Sou eu ao respeito. É, a véia. Tá lá, tá indo pro swing. Ô, Rudy. É o Rudy ou a avó? Terça-feira é Menas, mano. Fala, mano. Você sabe que eu sou amigo da sua irmã, né? Só agora você fala isso, olha a cara de alegria do Benjamin. Sério, Rudy. E aí, já saíram? Mas peraí, você conhece? Já pegou? Peraí, já deu, sem parar, até o último ouvinte aí. Eu morava no prédio. Você morava onde? Ah, você quer mandar um abraço, amigão? Mas qual o prédio? Vamos ver, fala o nome do prédio pra ver se é isso mesmo. Pergunta pro Sinal Geneve aí. Onde? Geneve. Condomínio é difícil de Geneve. É verdade, mano. Aí, otário, conhece o irmão mesmo. Só tinha os caras suados lá. Aí, qual que é o Instagram da tua irmã mesmo que o pessoal não tá pedindo? É Rude com Y. Não, Renata Landucci com dois C's. Renata Landucci com dois C's. Eu vou postar o da minha irmã agora no meu. Rude Landucci. Mas, ô amigão, até onde vai a sua amizade com a irmã do Rude? Não, só amizade mesmo. Quem que era você lá, mano? Mas você, peraí, já pegou ou não pegou, velho? Não peguei. Mas quis pegar. Deu um fight ou não deu, velho? Quis pegar. Ô, você mora lá ainda no Geneve? Não moro, mudei ano passado. É, o da irmã do Rude é @RenataLanducci. É, mas não fala com assim, dois seis, né? Os caras vão começar a arrastar, mano. Com dois seis, ó, já tá com 7.600, lembra quando ela tava com 4 mil, velho? 4 mil, ela tinha 200. Não, eu tô falando, quando a gente começou, ela tava com 4 mil. E sempre foi o seu sonho? Olha, tá com biquíni preto. Vai querer ir na torcida amanhã, querido? Não tem mais. Não, se ele quer dizer, é bonita, assim, né, cara? Ela tá de biquíni. Bonita, né? Ô, amigo, mas você meteu maior pânico no Rude aqui, nem pegou a irmã do cara, velho. Não, você também, não, pânico, mano. Não, pô. Ó, você meteu maior pânico no cara, o Rude até arrepiou o cabelo. É que o Rude não lembra de mim, velho, mas a gente... Você lembra dele, né? Não é, é que ele tava de costas. Valeu, Sombra, obrigado. Não é isso, cara, é porque... Ele tava triste com o Palmeiras, velho, aí ele não trocava ideia. Eu não moro com meu pai. O cara que te introduziu no stand-up, sozinho. Você esqueceu do cara. Ah, você mora sozinho. Eu não moro com meu pai, eu vou às vezes domingo lá almoçar. Minha irmã mora lá no Geneve com meu pai. Mas seu pai te expulsou de casa, né, depois que ele descobriu que você fazia. Eu nunca morei com meu pai, foi separado, morava com a minha mãe. Ah, entendi. Eu nunca morei com meu pai, mas eu era lá domingo lá. Mas seu pai nunca te aceitou assim, nunca te chamou pra morar lá? Não, meu pai me recusou. É mesmo, velho. Você é meio rejeitado. Você quer mandar um abraço pra alguém, amigo? Mas é melhor morar com a mãe. Quero mandar um abraço pra galera do grupo do Facebook, Estádio 97. Lá a gente troca ideia todo dia, zoeira não para lá. Mas vou te falar, Sombra, nessa situação, claro que você nunca deseja que seu pai e sua mãe se separem. Não, mas se acontecer, o ideal é você sempre morar com a mãe. Porque a mãe, ela sempre será o eterno belisco do pai. Tá certo? Se você morar com o pai, você vai acabar meio que atrasando o lado. Porque o pai vai começar a levar umas petequinhas pra dentro de casa, mas é verdade. E a mãe não pode ficar levando os moleques, mano. Levando os caras. Não, fica feio. Então você serve, talvez, ali como um fiscal do teu pai dentro da casa da mãe. Traíra, né, velho? É verdade, isso é foda. Ó, trairagem, velho. Acho que é. Mas se vira brother do pai, você não vai ficar. Mas quando você separou, seus filhos escolheram ficar com quem? Eles ficaram com a mãe. Ficaram com a mãe? Tem que ser assim. Lógico, a molecada é o fiscal do pai, mano. E o velho só levando as crianças pra casa. As menininhas. Lógico, RG. Criança não, mas as jovens, né? Era apelidado o apartamento da RG de Mataduro. Baby Beef. Sim. Baby Beef do velho. E o RG, era ligeiro, porque ele pegava logo a saída do Vila Mix. É. As meninas que estavam esperando o táxi, o Uber, a porra toda. Pô, aquela época falava, ele tinha um táxi pirata. É, então. Era falso, né? Aí as meninas falavam, olha o colecionador de ossos. É. Daqui a pouco vocês vão falar que eu inventei o Uber. Era o RG, mano. RG. O RG era o terror da Vila Madaloca. Marcelo, mano. Muito boa a sua participação, principalmente a parte da irmã do Rude. Um abraço pra você, viu? Valeu, vocês são demais, cara. Eu escuto vocês todo dia. Ah, eu acho que eu sei quem é. É um branquelinho, né, Marcelo? Você descobriu, né, o... Ah, lembro de você. É gente boa mesmo. Você fez troca-troca com ele? Mas ele é quietinho, ele tá até falando bastante. Ah, então tá bom. Então falou, cara. Valeu. Vocês são demais. Falei demais. Tamo junto, galinha. Valeu. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento sem parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Sua Café. Alô? Alô? Quem fala? João Carlos. João Carlos do quê? Pereira dos Santos. Tá certo. E quantos anos, João Carlos? 3.8. RG, 3.8, hein? Com essa voz aí, ele pode ser Pereira, mas acho que não é fruta, né? Ah, sensacional, hein? É? Alô? Pereira. Alô? Olha a cara do Benjamin. Tudo Pereira que vem de pé de pera, gente. Pereira vem de pé de pera. Vocês não conhecem. É Pereira, pé de pera. Tudo coxinha aqui. Tudo coxinha. Outro pera é legal também. Pera é. Eu adoro pera. Puta fruta escrota. Fruta escrota. Esse idiota que só gosta de maçã. Eu sei do que ele gosta. Não, e a maçã, sabe, com colherzinha, mano. A retira com colherzinha, faz raspadinha. Ele gosta, ele não gosta da maçã. Ele gosta de quem mordeu a maçã. Ô, Benji, a gente... Só come maçã? Você gosta de arroz doce, Benjamin? Adoro. Adoro. Só eu e o Bach que gostam. Ah, eu gosto. Também, arroz doce. Gelado, nossa. É, só os mortadelos. Nossa. Arroz doce, cara, é comida de quem operou o estômago, velho. Você nunca comeu arroz doce bom. Nossa. Na minha avó. Canjica, tipo, arroz doce. Nossa. Eu já comi, né? Ah, na minha infância eu comia isso, velho. Fazer o quê? Por isso é assim hoje. Olha lá, tá vendo? Você é preconceituoso. Já que você um dia vai se tornar. Podia comer petit gâteau igual você. Pera, calma. Já que um dia você vai se tornar diabético, velho, passa a valer a pena. Como um petit gâteau, como um brigadeiro. Você vai perder, talvez, aí, a chance de comer um doce legal. Eu como tudo junto, velho. Já que é pra ficar ruim, então já come o melhor. Eu como de tudo, velho. Já que um dia você vai ter que tomar insulina por causa da diabetes, velho. Não tem um doce que eu não coma. Se ficar ruim da artéria entupida, então mete o bacon. Eu sou gordo doce, não tem um doce que eu não coma. Tá, a gente reparou. É mesmo, Motinha, você tá parecendo uma... Você gosta de marzipan? Nem todo mundo gosta de marzipan. Marzipan, que nome bonito. Marzipan é uma porcaria também. É uma porcaria. Gosta de marzipan? Sem graça demais. Nossa, moto, pode falar, você é um escroto, velho. É, eu que sou escroto. Você que não come nada e eu que sou escroto. Você que tem o paladar infantil. Você tem o paladar infantil. Ai, não gosto de... Meu, quem não gosta de pera, velho? Para, vai. O meu paladar é infantil. Ele come marzipan... Arroz doce. Ué, marzipan? Arroz doce é bom, não, senhor? Você já comeu marzipan? O paladar, o meu infantil. Mas vai falar. Nesse ponto, nessa discussão, o Mota tem razão. Não, dá pra ele, você é um entojado, você é um chato pra comer. Porque, ó... Só come peru. Peraí, o Manfred, ele me falou, mano, pra eu convencer ele que mulher era legal, demorou. Nossa, velho. Então, isso, cara, o Benjamin é um entojado, velho. O cara é um entojado. O Benjamin, que é isso? Essa carne é boa, velho. Ah, mas você demorou pra gostar. Mas descobriu mal com 22, passado, Não, descobri bem antes, meu amigo. É Corinthians. Ô, João! Oi. Que time você torce? Pode subir o hino aí, Sombra. Maestro não vai jogar, mas vamos ser campeão. Opa, Maestro! Ah, tricolor. O Karabichevski tá jogando agora. Maestro, hein? Quem é o Ganso, né? Por falar no Maestro, ele não vai jogar. Maestro, mas você acha que as circunstâncias são idênticas ao Strongest? Que o técnico tá certo em preservar o Ganso? De jeito nenhum, tinha que sair jogando com o homem, poxa. Pelo amor de Deus, o cara joga demais. Pô, preservar o Ganso aqui é operou a fimose, velho. A gente faz um gol lá. Sensacional, não é, Eduardo? Sensacional. Não, mas é que ele acha, é que ele até explicou da outra vez, ele explicou da outra vez o seguinte, que ele acha que no começo do jogo, a intensidade do jogo vai ser muito forte. E o Ganso lá em cima e tal, na altitude e tal, vai cansar mais. Ele prefere... preservar o jogador pro segundo tempo. Porque e com certeza o Ganso vai entrar no segundo tempo. O Ganso, nitidamente, ele não tem o mesmo condicionamento dos demais. Nitidamente é isso. Tá jogando muito, é verdade, mas assim, a velocidade, né, tudo é... Então ele prefere colocar no começo do primeiro tempo os caras de força, vai colocar o Wesley, o Mike. Mas é relativo isso, hein, porque você pega. Se você pensar, o time no início do jogo vai pra cima do São Paulo. Você pega um Ganso que mete uma bola lá na frente com o Ganso é um cara que não é um cara que ele destrói jogadas, RG. Ele é um cara que ele cria. Mas é a questão de meter uma bola no atacante, entendeu? Velho, eu tô botando fé no Bowser. Ô, João, Oi? O São Paulo vem fazendo ofertas de renovação pro Ganso, né? É, você acredita que o São Paulo vai ter sucesso, conseguir renovar com o Ganso? O contrato dele vai até setembro do ano que vem. A gente espera que sim, né? Até o momento, o Ganso, todo mundo criticava, o Ganso é um jogador que já foi um jogador, acabou a era Santos. Eu acho que o Ganso encontrou o melhor momento agora. Puta, o Benjamin chupou gostoso, né? Acalmou pros dois, né? Pro Ganso e pro Michel Bastos, né? Sim, sim. O Michel, também deu uma acalmada. O Michel deu uma caída também, né? Sim. A quantidade de mensagem que eu recebi quarta-feira depois do jogo. Entre aspas, se é o Ganso. Se é o Ganso. Enormidade. Eu tava lá no Morumbi na quinta. Sexta-feira, desculpa, eu não vi na quinta. Na quinta pra sexta. Virou bordão. Virou seu, umas 20. É. Né? Jogou muito, velho. O cara jogou muito. Obrigado, muito, Benjamin. Muito. Você acredita que essa melhora do futebol do São Paulo foi só pelo trabalho do técnico? Ou você acha que também possa haver um trabalho extra-campo, né? Que envolve, de repente, sei lá, a chegada de novo diretor, do Pintado. Como que, Luiz. A que você acredita essa melhora de São Paulo? Cara, eu acredito um pouco nessa filosofia do Pintado aí, viu, Sombrar? Acho que o São Paulo... Chegou um boleiro, né, velho? Exatamente. Chegou um cara que fala de igual para igual com o jogador. Não fica com aquele mimimi de diretoria que quer... A politicagem, né, velho? Exatamente. Chegou o cara no vestiário que fala... Eu acreditava muito nisso, falava... Desde que o Pintado chegou, o São Paulo conquistou... Conquistou 10 pontos na Libertadores. Então, o São Paulo, o que aconteceu? O Pintado fala a língua dos caras. Chega lá, qual é o problema, velho? Qual é o mimimi? O que tá acontecendo aí? O que que é? Dinheiro? É mulher? Tá com problema na família? Vamos conversar, vamos resolver. E bota, né, tudo pra fora lá e conversa os problemas e resolve. O importante é o que tá aí. E mostra pros caras a grandeza do São Paulo, né? Que muitos que estavam ali parece que não sabia disso. A verdade é essa. E de repente o Balsa não sabia nem mostrar isso, demonstrar isso pros jogadores. E o Balsa faz essa ligação com o Pintado, a verdade é essa. Tá certo. Quer falar mais alguma coisa aí do Tricolor, João? O Mota também faz uma ligação, como quer, só que é com a Pintada, irmã do Pintado. Eu quero falar uma coisinha. Pintado é top. Teve um programa de vocês com o Edu Gaspar. Faz tempo, hein? Faz tempo. E o Beja falou bastante coisa, falou da história do Edu e tudo mais. Eu sou de Guarulhos, hoje não moro mais lá. Vivia lá na... O pai dele tinha um laticínio lá e tudo mais. A história do Edu é muito bonita, cara. Muito. Uma história bacana, um moleque nota 10. O pai dele sempre lutou pra ele ser o que ele foi e o que ele é hoje, entendeu? Com certeza, a família inteira do Edu é nota 10. O irmão, exatamente. O João, o pai dele. Acabei estudando com a irmã dele. A irmã dele que infelizmente, né? O Edu tinha uma irmã gêmea que faleceu no acidente de carro, pra quem não sabe. Exatamente. Que era igualzinha a ele, né? E o Edu também teve um problema sério, que o Edu teve uma doença que ele ficou um ano na cama. Sem saber se andar ou não. É um baita cara. O Edu Gaspar merece o sucesso que tem. Olha, o Edu Gaspar parece ser um cara tão gente boa, meu, que ele nem cara de corintiano tem. Lógico que tem, não, ele é São Paulino, na real. Ele tem mais estilo de tricolor. A família inteira do Edu é corintiano. Eu falei que não tem cara. Não, tem cara, sim. É corintiano roxo. Sei lá, acho que isso de repente foi um ensino que não foi bacana. Desvirtuou ali. Torcedorzinho de vocês é estilo do Aidar, se conformem com isso. Meu Deus do céu. Esse também não. Mesmo. Sem ofensa, pô. Estou muito feliz de ter participado aí, gente. Boa, João. Obrigado pela audiência. Valeu. Eu que agradeço vocês aí, meu. E continue sempre aí com esse programa maravilhoso que vocês fazem. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado. Abraço. Esse foi o Momento Sem Parar. E agora, mudando um pouco de assunto, nesse final de semana eu troquei aquelas caixinhas que eu tinha no carro pelo novo adesivo do Sem Parar. E ó, continuo com toda a comodidade do mundo. E tranquilidade. Legal, tranquilidade total. Mas agora o carro fica mais bacana, né? Esse pessoal do Sem Parar mandou muito bem, cara. Agora, com o único adesivo, você passa pelos pedágios, passa entre os estacionamentos sem ter que me preocupar com moedinha, ticket. Essas coisas chatas que aborrecem, né? E ainda abasteço o meu carro sem ter que descer do automóvel. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como que você faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Como? É fácil. Como? Vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e você vai encontrar a loja mais próxima de você. Aê. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente. E é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Mensagem 97. E também tem um oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast, não é não? É verdade, olha Domênico. Só. É, manda abraço pro Vieira aí, Dudu, tadinho. Grande, né? Vieira. Ah, grande, mas é verdade mesmo isso aí? Grande é. Não, pequeno não, não, Vieira. Não. Pequeno. É grande amigo Vieira, não, isso que é. Porque é muito pequeno, né? Tá ele rendido, no nosso grupo, é. Um agora, videozinho. Ele pelado. Foi um momento, né, íntimo do Vieira, que vazou. Nossa, Vieira é o Celton Mello do estádio, hein? Ele não tinha aqui a proteção digital aqui, tá do Viro. É. É, velho. Ele não tinha, vazou. E... é ridículo, hein? Não sei, dizem que isso não importa, mas é que... pô, na boa. Pô, se o cara concorresse como o menor pipi do mundo, ele ia ganhar. Ganhava. Não é não? Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Então, você... assim, o Vieira, quando ele era criança, Domênico, ele tinha que operar a fimose, o médico falou, melhor nem mexer. É de alta é, periculosidade. Olha só, você que tá com problemas de infiltrações, de goteiras, você que tá com problema de umidade, o problema do Vieira eu não posso resolver, mas olha, eu posso resolver o problema de infiltração, de goteira, de umidade na sua casa. Aí sim, você tem que proteger sua casa, viu, RG? O impermeabilizante Recubre Plast. Recubre Plast é 3 em 1. Primeira demão sela, a segunda demão pinta e a terceira demão impermeabiliza. Aliás, é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores e também é o único com garantia de 5 anos. Claro que você vai encontrar Recubre Plast nas boas lojas do ramo, mas você pode consultar as lojas aí antes de você sair de casa. Acessa aí, ó, sinteplast.com.br. Esse é o site, sinteplast.com.br. Te mandar um abraço pro senhor José Luiz Santista. Adora você, RG. Olha, boa, só, tá com saudade de você. Together. Ele é proprietário das lojas Tintas e Tintas lá da cidade de São Vicente e Santos, boa, também. Boa, boa. Tá certo? Achada. E falou que o Santos vai ser campeão com 4-0. Se Deus quiser. É, meus amigos impermeabilizantes, é Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Muito bem, Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Vieira que não abre mão do espelho, né, velho? Talvez com o espelho. Olha só, amigão, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Segura o coração, hein? Amanhã é dia, minha gente. Dia de jogo, dia de chamar os amigos e a família para sua casa. Tomar Itaipava bem gelada e ver seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? Hã? Hã? Hã? É hora de fazer as compras, organizar a torcida e para isso não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir futebol com os amigos e a família. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein? Beber... só com moderação! Só título de curiosidade, o time que mais faturou no futebol brasileiro no ano passado. Vocês fazem ideia de qual que é? Que mais faturou? Que mais faturou, a maior receita do futebol brasileiro, Flamengo, no ano passado? Palmeiras? Flamengo. Não, cara. Cruzeiro. Cruzeiro? E sabe por que credenciou ele a essa condição? Não. Sério? Só no ano passado eles venderam 142 milhões de reais em jogadores. Ah, tá vendo? É, lembra quando vendeu todo mundo? Tá vendo? Então, olha, fez o time inteiro, né? Maior faturamento, Cruzeiro, 363 milhões de reais. Aí o Flamengo, 355. Aí veio o Palmeiras, 351. São Paulo, 330. Corinthians, 298. Internacional, 297. Galo, 244. Isso foi do ano passado. O Cruzeiro, assim, muito jogador vendido aí. Né? É, São Paulo também subiu um pouquinho, porque vendeu muito jogador no passado. Vendeu bem também São Paulo. Né? É, mas vendemos boa parte desse Douglas dinheiro aí, depois foi pra pagar a gente. E o Flamengo, hein? E o Flamengo, hein? Ah, eu acho que eu vou ganhar aquele bacalhau da aposta. Que coisa, hein? E o Flamengo, hein? Que coisa, hein? É. Nossa, acho que eu vou ganhar. Ô, Marcinho, vou ganhar esse bacalhau, hein, Marcinho? Eita, nós. Marcinho, Marcinho tá morando na Arábia Saudita faz uns 6 meses. Exato. Não sai de lá, é ele brincadeira. Ele não sai, velho. É verdade. Mas o Márcio Rivelino, apesar de ter aquela cara de bobo, não é bobo, não. Nada. Sabe por quê? Vocês vão saber por quê. Ele tava indo pro shopping, aí parou lá na cancela, bateram na traseira. Bateram na traseira do carro dele. Quem? Mas aí ele desceu pra dar duro. Do jeito que ele é nervosinho. Quem bateu? Aquele tinho invocado dele. Desceu pra dar dura. É aquele carro do Batman dele. Deu de cara com quem? Com a Paola Oliveira. Aí ficou, vovô. A Paola tava dirigindo. Aí ficou, vovô. Vovô, você. Aí ficou feliz da vida, sabe por quê? É. Porque a Paola tem seguro HDI. É. Aí foram os dois rapidinho no HDI bate pronto e liberaram o conserto na hora. Ainda mais que depois ele ainda ia para o aeroporto para ir para a Arábia. E com o aplicativo, Marcinho, da HDI no seu celular, você acha rapidinho o bate-pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha e até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre. Aproveite, já que você... o Marcinho fez isso. Foi lá, falou assim, posso tirar uma... ele adora tirar selfie. Com você. Exatamente. Levou lá para a Arábia a foto dele com a Paola. Os caras não acreditaram que tinha tanta mulher bonita aqui. É, Marcinho, todo mundo acreditou na sua história que você fez a selfie com ela. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Sombra, deixa eu mandar um abraço aqui rapidinho. E nosso grupo de WhatsApp bombando, hein? Bombando. Bombando literalmente, hein, Vieira? Não tá fácil, bombando. Não, hein? Que coisa, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Luiz Ponce, pro filho dele, o Luizinho, pro Neno e pro Luca, que é filho do Neno também. O Neno, todos os corintianos. Neno, cara. É um dos meus professores de natação. O Neno é o nome do peixe? O Neno? O Neno. Neno. Sensacional! Um abração, então, pro Luiz Ponce, pro Luizinho, pro Neno e pro Luca. Eu queria agora, sem zoar, por favor, te falar sério, 30 segundos nesse programa. Vieira, o que você precisar dos amigos? Eu ajudo, eu entro. Vieira, o que você precisar dos amigos? Eu entro. É verdade. Eu mandei algumas dicas pra você aí. Porque isso é uma questão de... Tem coisa que não precisa da bomba, não precisa de cirurgia. Isso é uma questão de honra. Essa última foto dele pelada aí. Não, eu ajudo. Se precisar, eu participo. Gente, o Vieira parece mulher, né? Retinho. Eu participo. Se precisar... Eu gosto do jeito que ele é. Tem que deixar ele. Salva de palmas pro Vieira. Grande Vieirinha. Boa, Vieirinha. A última vez que o Vieira viu o pipi foi quando ele fez um Papa Nicolau. O cara colocou uma câmera assim. Coisa bonita. Delicadeza, que educação, né? Ó, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. RG, quem ganhou o Boné Estádio 97, Vista Aérea? Jonas Calisto. É, Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? Lucas Barbosa de Caldas. Beleza. Barbosa. E o jogo de dados do Sem Parar. Felipe Otani. Beleza, todos ganharam esses prêmios, tem 3 dias úteis para retirar aqui na Energia 97. Estádio volta amanhã, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Esser, construindo com valor. Também oferecimento de Pizza Hut. Só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os